Amados irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amados, muitas vezes nós cristãos seguimos regras, mas não entendemos as regras. A maior parte dos cristãos entende. E tem aí uma minoria que não entende, mas mesmo assim segue, está salva, vai para a glória. Mas acontece também aqueles que seguem regras, como aqueles que seguem a lei, ao pé da lei, e aí então isso não é a fé no Senhor Jesus. Não é a fé. A fé no Senhor Jesus, ela vai afunilando, ela vai buscando o que é o conhecimento do Senhor Jesus, que é Deus, Ele e o Pai são um. Ela vai afunilando, o que que é isso? Ela vai aos olhos daqueles pecadores, aqueles como nós éramos, que só veem leis, né? Você vê uma placa numa esquina de pare, tu vai parar porque tem uma placa, mas tu não quer saber, tu não tem consciência das coisas. Quando tu vai para um lugar onde não tem placa, tu não para mais. Um exemplo simples. Então, o homem, se ele não tiver lei sobre lei sobre lei, ele não para. Ele segue de qualquer jeito. É aquela história que até eu lutei muito com isso, quando eu não era cristão, e depois os traços do pecado tudo vieram batalhando na minha mente. Glórias a Deus que o Senhor Deus colocou isso em mim para que eu pudesse falar sobre isso também. Porque se a gente pensar como ímpio, a gente pensa assim, é mesmo, é. Que Deus é esse? O meu corpo são as minhas regras, eu faço o que eu quero, a minha vida, eu sou o dono de si, não tem lei nenhuma, tem lei na rua, mas na minha casa não tem lei, na minha casa eu faço o que eu quero. E assim vai. E o grande impacto é, isso para mim até hoje, eu estou assim numa luta espiritual muito grande, mas num bom sentido. Porque até hoje o impacto é muito grande. Tudo que era não é. É diferente. Então até hoje eu digo para o Senhor Deus essas coisas. Eu tento absorver e eu não consigo nada. O cristão não consegue absorver nada. O cristão, ele é cristão porque ele recebeu, ele viu alguma coisa. No meu caso, desceu um anjo em carne. E eu recebi revelações a vida inteira. Então eu sou uma das pessoas que testemunha que, mesmo tendo recebido revelações a vida inteira, eu fui como um cientista cético. Percepção de demônios, fenômenos paranormais, coisas, poderes que os mágicos usam para ganhar dinheiro. E assim vai. Um monte de coisa. Mas eu agi isso como cético. Né? Nem como cético, mas eu agi como ignorante. Porque eu acreditava naquilo tudo, porque eu via, eu sabia, eu mesmo movi objetos dando um comando de voz. Eu mesmo fiz projeção astral e muitas coisas. Mas eu agia como ignorante, ou seja, eu ignorava tudo isso. Mas ignorava, nem pensava, simplesmente ignorava. Nem questionava, eu poderia dizer assim, puxa, mas se isso tudo está acontecendo, tem um sentido. O que que será? Será que tem um Deus, será que os cristãos estão certos? E não. Eu ia em várias seitas e tudo, e pesquisava e participava, porque era legal, porque eu gostava. Mas sempre quando a coisa apertava lá dentro, quando eu via que era uma cilada, eu caía fora. É interessante, né, irmãos? Eu não era cristão, eu não fui nas seitas para defender o nome do Senhor Jesus, não, mas eu testemunho para vocês que antes de ser cristão, a minha alma percebeu uma arapuca espiritual, uma cilada em todas as seitas. Interessante isso, né? Porque muitas pessoas podem dizer, ah, depois que virou cristão não é mais confiável, é tudo imaginação. É, não. Mesmo antes de ser cristão, eu, como cientista, investiguei e porque eu fiquei atento desde os 4 anos de idade, eu observei muitas coisas. E até fui participar no sentido de estar presente. Nunca fiz nada, né? Nunca fui no nível avançado. Porque já no início, nos primeiros 6 meses das seitas, a gente percebe tudo. Que é uma cilada, que ali tem um engodo, é algo para te enganar, né? E aí então eu caía fora. Quando aceitei o Senhor Jesus, então o Espírito Santo me deu revelações e também me despertou para lembrar o que eu deixava passar em branco. Tantas experiências que eu tive até hoje, não gravei um testemunho completo. Até o dia em que desceu um anjo em carne da parte do Senhor Jesus. E hoje ainda a mente carnal, né? Ela ainda luta. Hoje eu sei que Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, é o nosso Salvador. Mas a mente luta, dizendo: não pode ser. Meu corpo, minhas regras. Por que não pode fazer isso? Por que não pode fazer aquilo? E no meu caso, amados, eu não vou estender o áudio aqui porque a pregação não é sobre isso. Mas no meu caso, todas essas questões que estão na Bíblia, o Senhor Deus me deu entendimento. Entendimento através das coisas que o homem faz, através da vida que eu tive antes. Então, um exemplo: por que que é pecado só olhar para uma mulher? Se isso acontece comigo, aconteceu muitas vezes, eu peço perdão e peço perdão e peço perdão. Ué, aí a mente carnal vai dizer assim sempre, né? Porque nós temos a mente antiga carnal. A gente sabe como é que a mente carnal pensa, a mente do ímpio. Então a minha mente sempre, se eu der atenção para ela, vai dizer assim: ué, mas isso não é pecado. Será que não tem uma tradução errada da Bíblia, né? Será que o Senhor Jesus disse isso mesmo? Disse. Disse. E não porque só porque eu li na Bíblia, não. É porque eu pesquisei, porque eu estudei a vida inteira isso e vi que é pecado. Se tu só olhar para uma mulher com segundas intenções, pecou. É. Mas por quê? Qual é a explicação científica fora da Bíblia? Tem. Aí é que tá. Então, nesse caso aí, por exemplo, tem a tal da lei da atração que funciona, né? Mas ela é sem Deus, sem o Senhor Jesus, é perigosa. Então a gente não busca isso, a gente deixa que aconteça guiado pelo Espírito Santo. Vai atrair aquilo que o Senhor Deus quer que tu atraia. Então, como é que é pecado? Explica, pregador, né? Fora da Bíblia. Olha que interessante, irmãos, porque as pessoas acham que a gente busca a Bíblia sim, achando que é, como é que se diz, colocar um engano na nossa frente, a gente aceitou. Não, quem é cristão mesmo pesquisa, investiga. E eu tive esse dom de perceber as coisas, vários dons, né, de fazer coisas sobrenaturais. E tudo isso o Senhor me permitiu para poder investigar. Como a gente lê em Eclesiastes, o pregador, ele, o Senhor Deus concede essas coisas de observar, de perceber. E aí eu percebi que na lei da atração, por que que o Senhor Jesus diz, e é verdade, que só olhar para uma mulher com segundas intenções já pecou? Na lei da atração, quando a gente olha muito uma mulher, um homem, um dinheiro, uma coisa, a gente atrai aquilo. Isso vocês sabem também só por ler um livro da lei da atração, quem já leu. Não é para ir atrás disso, irmãos. Mas quem já leu sabe, né? E a Bíblia diz para não adorar nada no mundo, porque tu vai atrair aquilo do mundo de uma maneira que tu não sabe como. Então, se tu olha para uma mulher que, segundo as intenções, tu tá atraindo ela. Mas tu não sabe como. Tu tá amarrando aquela mulher, tipo de um feitiço. Estão entendendo? Que a pessoa, o irmão que é solteiro, a irmã que é solteira, né? Se achou um varão, uma varoa, e os dois estão de acordo, tá certo. Tem que olhar um para o outro, tem que atrair, tem que orar, ver se é para casar, e se é para casar mesmo, né? Então casem. Depois acabou. Agora, o varão, a varoa, que ou que já é casado, não pode olhar para o outro. Ou que é solteiro e sabe que não pode casar, no meu caso. Não pode sair, fica olhando varoa, né? Um dia, se eu achar uma varoa e o Espírito Santo me disser que eu posso casar com ela, eu posso. Assim. Mas fora do que diz a palavra, não. Por quê? Porque só olhar para uma mulher que o ímpio diz: isso é bobagem, não tem problema, ando na praia, dou uma olhadinha aqui, uma olhadinha ali. Só olhar para o rosto da mulher com segundas intenções é pecado. Porque tu tá atraindo aquela mulher para tua vida. Mas qual é o pecado disso? Eu quero atrair mesmo. Primeiro que não pode. Se tu é casado, não pode. Se tu é solteiro, solteira, mas sabe que foi separado, também não pode. E assim vai. Mas tem mais pecado ainda. Porque aquele que fica olhando as mulheres, um exemplo, né? Ele não atrai todas para si. Ele não atrai todas, né? Ele tem aquele hábito já, né? Ele atrai cada mulher que ele olhou por um momento para si. Então ele lança um feitiço, é um poder, isso é a lei da atração. Ele lança um poder, ele desvia aquela pessoa, aquela mulher do caminho dela. Ele desvia. Então ele está pecando uma vez atrás da outra. Pessoa que sai assim numa praia, num lugar olhando as mulheres, peca, peca, peca, peca, peca, está desviando as pessoas. Mas como que isso acontece? Aí não é o objetivo dessa pregação. Mas vocês estão vendo como é profundo tudo que o Senhor Jesus ensina, quem pesquisar. No meu caso, eu não precisei pesquisar muito isso, porque eu já participei de seitas e tudo, mas eu já observava essas coisas desde os 4 anos de idade. Eu observava que tudo que tu busca vem para ti, né? Lei da atração. E tu não pode fazer como que uma pessoa que escraviza a outra, joga uma corda, eu quero aquela mulher, aí manda os capanga buscar aquela mulher. Então vocês que estão com o Espírito Santo, vocês entendem que é a mesma coisa. É um tipo de bruxaria. Por isso que tudo que o Senhor Jesus ensina é simples, mas quem não aceitou pode buscar entendimento. Não precisa ir pelo caminho que eu fui. Não precisa ir pelo caminho da ignorância total, são os condenados. E não precisa ir pelo caminho da ignorância constante, que eu batalhei a vida inteira para aceitar o Senhor Jesus só com 51 anos de idade. É o caminho de pedra, é mais difícil. Até hoje me vêm muitos pensamentos antigos, mas por que eu digo assim? Por que que o Senhor Deus fez assim? Eu penso às vezes, né? Como que um ímpio, agora mesmo estava assistindo um vídeo de um pregador, que o Senhor Deus distribui os dons, né? Eu não tenho, hoje eu não tenho esse dom de sair às ruas ainda. E aquele pregador numa universidade, ó, vocês conhecem esses pregadores, né? Pregando, e os jovens que estavam ali, não sei, 20, 30 jovens, falando como se tivessem razão. Aí tu se coloca no lugar deles, eles foram ensinados pelo mundo, foram ensinados, é meu corpo, é minha vida, é, tu tá me julgando, tu não tem direito de me julgar, e isso a Bíblia diz, olha, a verdade da Bíblia não é porque aquele pregador tá ali gritando no pátio da universidade, não. É porque eles se incomodam mesmo. A verdade, as pessoas não vão querer saber da verdade. Não vão querer saber da verdade. E nós temos a verdade. Nós temos a verdade. Eu vos falo assim porque o Cristo está me santificando, não porque eu sou santo. Eu vos falo porque eu tenho a minha alma assim, não com palavras, nem sempre com palavras, a minha alma tem batalhado. E eu agora, nos últimos meses, eu estou orando para o Senhor Deus, pedindo que Ele me revele como tirar isso de mim. Essa força que não é externa, não é nada, sou eu mesmo que aprendi coisas assim, que batalham, lutam contra o Espírito. Isso não pode acontecer, né, irmãos? E isso é o processo de santificação, acontece com todo cristão, com todo cristão. A fronteira final, amados irmãos, é aquele cristão que aceitou o Senhor Jesus e tudo, mas ainda não está sentindo o amor, o imenso amor do nosso Deus. Esse amor que tem que transbordar. Não é assim. Pode ser, tem algumas pessoas que têm mais saúde, né? Os irmãos mais jovens, e até irmãos idosos que têm mais saúde, que a gente vê aquele amor transbordando. Aí aparece no YouTube bonito e tudo. Às vezes eu posso conseguir um vídeo ou dois, mas não é assim. Esse amor transbordando não quer dizer que seja aquela pessoa com aquela voz macia, um irmão que a gente acha bonito, um vaso de flores. Isso é bom, todo mundo quer isso. Mas a fronteira final é sentir o amor de Cristo, o amor espiritual. Se tu vai conseguir expressar, se tu vai ter um corpo bom, vai ter saúde, vai ser jovem ou não, isso já é bom, mas não é essa questão. A fronteira final é o irmão, a irmã que está salvo, sentir esse amor transbordando. Porque Cristo veio para nos salvar. E ele diz que nós que nascemos da água e do Espírito, que nós já nascemos, nós que cremos, não, quem? Não sei, eu não vou julgar vocês, nem estou olhando para vocês, mas vocês sabem, os que creem, o Senhor Deus o sabe, quem está salvo. Quem está salvo já nasceu da água do Espírito, porque todo aquele que crê está salvo, já nasceu. Agora, o nascimento se completa, o nascimento se completa lá na glória. Vocês imaginam um parto, o nascimento da carne, Quando a criança gritou, já se pode dizer que ela nasceu. Já pode dizer é menino, é menina. Nasceu, já nasceu, né? Mas não pode dizer assim, vamos embora, já nasceu. Não, tá com cordão umbilical, tá sujo de sangue. Então os médicos ali, se for cesárea, tem que fechar a barriga da mulher, né? A mãe tem que descansar, vai lavar a criança. Vai, tem tudo aquilo ali. Ainda o bebê vai ficar com a mãe mais um tempo ali na maternidade, né? Então é um nascimento. Aí quando chega o neném em casa, nasceu. Aí se completou o nascimento. Assim também o nascimento da água do Espírito. Nós já nascemos. Mas nós temos agora um cordão umbilical, alguma coisa que ainda nos prende à nossa mãe terra. É bonito, é, de falar assim, mas não é. Isso não é ensinamento do Senhor Jesus, porque haverão novos céus e nova terra. Tudo vai ser consumido pelo fogo. Nós lemos em várias passagens na Bíblia Sagrada. Até o céu vai se enrolar como um pergaminho. E nós não temos que ter, então, um cordão umbilical preso com a Mãe Terra. Nós temos o direito, porque nós nascemos da carne, né? Nossa carne, sim, ela pode dizer. É a Mãe Terra, a gente respeita a natureza, respeita os que estão aqui, amamos a todos. Mas agora nós nascemos também da água, que é a palavra, que é o Filho de Deus, o Verbo, e do Espírito, que é o próprio Deus, ele e o Pai são um. Quer dizer, nós nascemos de Deus. Agora nós somos nova criatura. Bem dizer, nós somos. De criatura, simples criatura, nós somos agora filhos de Deus. Agora é diferente. Então, o Senhor Deus, que é Espírito, ele está providenciando para que esse nascimento da água e do Espírito ocorra. Que nós vamos passando pelo que a gente tem que passar. Por isso que a Bíblia diz que o amor não tem medo. Ah, pregador, mas tu já disse que tem medo. É, exatamente. Por isso que eu estou batalhando, irmão. Vocês têm que batalhar também. A batalha é espiritual. Né? A nossa batalha não é contra a carne. A gente não odeia ninguém, não faz guerra contra ninguém. A nossa batalha é lá nas regiões celestiais. É contra aquelas hostes do mal que estão atuando aqui no planeta. É oração, é pedir para o Senhor, me ensine, meu Pai. Agora eu sou teu filho, sou tua filha. Pedir mais e mais as coisas de cima. Então, o Senhor Deus, nós somos filhos do Criador. Agora, Ele está providenciando para que, porque nós já nascemos da carne. A equipe médica fizeram tudo para que o nascimento terminasse e aquele bebê chegasse na casa com a mãe dele. Agora, o Senhor Deus, que ele é o nosso médico, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso tudo, o nosso Criador, ele está providenciando para que este nascimento da água e do Espírito se complete. E só vai se completar quando a gente chegar em casa. Só que a nossa casa agora é lá em cima. É no céu. Nós estamos no meio de um parto. Simples assim. E vai ser menos doído para aqueles irmãos que. Né, o alerta: tem uns que seguem só a lei, os judeus. Os judeus não messiânicos. Ah, eu não vou pecar, não vou fazer isso, porque senão vou para o inferno. Esses vão para o inferno. Porque a salvação não vem nem daí, a salvação vem de reconhecer o Filho de Deus, aceitar o Filho de Deus. Não adianta seguir a placa de pare na esquina. No dia que não tiver uma placa de pare, ele segue e peca. Agora, quem reconhece o Filho de Deus, aprende com o Filho de Deus. Então, não precisa da lei, não precisa de uma placa de pare para saber que, olha, se tiver um cruzamento aqui, eu vou cuidar, principalmente numa cidade onde que eu não conheço, que eu nunca estive. Vou parar em tudo que é esquina. Não vou passar do limite de velocidade, e assim vai. Isso é o nascimento da água e do Espírito. É nascer para as novas leis. É nascer para um mundo novo, para as moradas que o Cristo foi preparar. Nascer para a vontade do Senhor Deus. Ah, mas eu não vejo nada disso nesse mundo. Pois é. Aí é que está. É, nós que somos cristãos sabemos que a Bíblia é a palavra do Senhor Deus, porque nós recebemos algo. No meu caso, repito sempre, até um anjo desceu em carne para falar comigo, com grande poder. Então, eu não digo mais, ah, mas eu não vejo isso, mas eu sei que a carne diz isso. Ah, por que eu não posso ir ali fazer isso? Ah, por que eu não sei o quê? E a minha carne muitas vezes pecou, irmãos. Só que eu não nego, o Senhor Jesus é o Filho de Deus e é assim. Então, existe esse mundo temporário, existe esse mundo que coloca todas as coisas como se a eternidade fosse aqui. E até alguns devem estar conseguindo já, né? E isso aí, eu tenho certeza que alguns estão conseguindo viver mais, mas eternamente não viverão. Mesmo sem ler a Bíblia, a gente sabe que não. Não porque a pessoa ela pode se tornar, vamos dizer assim, quase imortal. Ela pode conseguir viver 1.000 anos, 2.000 anos, se ela for atrás de tecnologia. Eu acredito que sim, mas mesmo que ela consiga, sempre haverá um evento, porque nós estamos no espaço e no tempo. Sempre haverá a explosão de uma estrela, um veículo, um carro, uma espaçonave, algum evento, alguma coisa que acabe com a vida daquela pessoa. Aquela pessoa não vai conseguir desviar de todos os eventos naturais dessa existência. Simples assim. Então, mesmo sem ler a Bíblia, a gente sabe que não tem imortalidade nesse plano aqui de tempo e espaço. E para quem quiser saber se a Bíblia é verdadeira, vale sempre a pena repetir. Todo aquele que se aproximar com humildade, como cachorrinhos atrás de migalhas, e pedir para esse Deus várias vezes, com humildade, né? Nós sabemos que é assim, recebe resposta. E é por isso que mesmo nós cristãos, como a mulher cananeia, nós temos que buscar como cachorrinhos debaixo da mesa migalhas do nosso Senhor. Porque são migalhas do céu, são revelações, são respostas que o Espírito Santo nos dá para o nosso conforto, para a nossa alegria, entendimento da nossa fé, que não é manda e faz, não é imperador e seus súditos. Não, é o rei, é mais do que o rei, é nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso tudo. É a fonte de vida. O Senhor Deus, ele é tão bom que ele chega a ser um paraíso, ele chega a ser a fonte. Que as pessoas olham uma ilha, uma fonte, todo mundo quer botar a mão, até eu, né? Tomar banho naquilo lá, né? Águas paradisíacas. Todo mundo quer se ligar naquela fonte. Não é assim? Até para carregar o celular, que tem que ligar numa fonte. Todo mundo quer se ligar na fonte disso, na fonte daquilo. Mas quando se fala de Deus, o Senhor, as pessoas não percebem que estão sendo dominadas pelo maligno. O Senhor mais simples que existe, que se fez homem, veio em carne, Jesus, o Filho de Deus, ele e o Pai são um. E veio dizer, frente a frente, cara a cara, face a face, veio dizer para nós, e permanece a palavra dele até hoje. Veio dizer simples. É simples, é o seguinte, aí dentro de ti está muita maldade. Adão e Eva tomaram para si o mal, comeram daquele fruto e entrou mal dentro deles. E agora esse mal está dentro de ti e esse mal não está te fazendo ver. E esse Deus está vindo dizendo para todo mundo: olha, é tão simples, eu sou Deus, eu tenho tudo, eu não vim aqui tirar nada de ti, eu vim te dar a vida eterna e abundante. E nós sabemos que é assim, irmãos. Então, por que muitos cristãos agem quase como judeus não messiânicos? Que judeus não messiânicos, seguindo só a lei, vão para o inferno. Negaram o Filho de Deus. Mas aqueles irmãos que não negam o Senhor Jesus, só que ainda estão cumprindo a palavra simplesmente por cumprir, sem entendimento, vão sofrer. Vão sofrer. E é claro que na carne a gente sofre o que tem que sofrer. Na carne, se é velhice, se é o inimigo, se é o mal, seja o que for, a nossa alegria é que nós vamos para a glória, vai terminar. Nós sabemos que vai terminar. Vai terminar a vida na carne. E nós vamos receber um corpo glorificado que também é de carne, mas nós sabemos que esse corpo glorificado, assim como o Senhor Jesus está hoje, esse corpo glorificado não tem nada a ver com esse corpo aqui. Então, irmãos, se nós seguirmos somente a lei, é condenação. Se nós aceitarmos o Senhor Jesus como nós fizemos, nós que cremos, e continuamos fazendo as coisas sem entender, não é condenação o que a gente busca fazer, mas muitas vezes a gente sofre mais do que deveria. É importante sentir o amor do nosso Deus, sentir que esse amor já está transbordando dentro de nós. Mas aquele que está colocando resistência, como eu coloquei muitas vezes, resistência para o processo do nascimento da água e do Espírito. Aquele que crê no Senhor Jesus está salvo. Esse nascimento da água do Espírito acontece. Só que vai acontecer a força, né? A força. E aquele que crê, mas busca entender cada vez mais, ele sofre menos. É uma diferença que só quem vive isso sabe. Não é possível dizer, ó, aquele pregador lá diz que sofre menos que o outro e ele tá, a vida dele está pior. Não. Muitas vezes não, é o contrário. Mas eu estou vendo que ele está sofrendo mais, sim, na carne. Mas na carne, mesmo um irmão que sofre menos, ele pode estar sofrendo mais espiritualmente por falta de entendimento. E eu digo para vocês, espiritualmente é o que importa. Reconhecemos que o Pai, o Filho, o Espírito Santo habita em nós. Que nós temos esse amor dentro de nós, apesar de toda a desolação do deserto, das tristezas desse mundo. Apesar de sabermos que a nossa hora está se aproximando, porque sempre esteve. Quem nasceu nesse mundo não vai aumentando o tempo de vida, vai diminuindo o tempo de vida. Apesar de vermos as coisas que nos assustam, esse amor já está dentro de nós. Esse amor, que é o amor do nosso Deus, está transbordando e muitas vezes o cristão não percebe. O cristão se afoga no medo, como eu estive também um tempo, se afoga nas coisas que está vendo, nas coisas que estão acontecendo. E o cristão só precisa ver uma linha reta. Olha, eu nasci lá, minha linha, por exemplo, eu nasci lá. Se eu for contar tudo o que aconteceu, eu quero ver se o Senhor Deus permitir, se eu estiver vivo, ainda faço um testemunho longo das coisas que me aconteceram. Mas, para mim mesmo, eu só tenho que ter isso, ó. Tem uma reta. Começou lá no ano tal. 51 anos de idade, aceitei o Senhor Jesus. Dos 51 até aqui, eu vim aprendendo, eu vim sofrendo. O que que eu tinha que ter feito? Tem a reta lá no início e a reta terminando aqui, não sei onde, vai terminar daqui a pouco. Esse é o pensamento simples. Agora, nesse toquinho que resta na reta final, lá vão os irmãos, ah, mas não sei o que, ah, mas o que vai acontecer, ah, mas não sei o que. E o Cristo dizendo, não temas. Estão entendendo, irmãos? Porque tudo que a gente fizer, ou falar, ou seja o que for, não vai mudar o mundo. Não vai mudar o dia determinado para a tua alma partir. Não vai mudar nada. Então, nós temos que usar esse tempo não para sofrer, mas para sentir o amor do Cristo transbordando dentro de nós. Essa palavra, transbordando, lembrem dessa palavra. Porque é amor divino. É um amor que o homem não conhece. Sem Deus, ele pensa que tem esse amor, mas não tem. Ele tem o amor de homem, mulher, pai, filho. E muitos acham que tiveram isso e nunca tiveram. Sim, muitos, apesar de terem tido pais, não conheceram o amor dos pais. Não aproveitaram e não conheceram. Muitos tiveram esposa, esposo, separaram e não conheceram o verdadeiro amor que há num casal. Nem isso conhece muitos. E a Bíblia diz que a humanidade não conhece o amor de Deus. O amor que transforma, o amor que uma vez que entra numa alma, essa alma diz assim: ah, mas eu estava enganado. Eu estava enganado sobre tudo que eu aprendi. Não é meu corpo, minhas regras, não. É melhor eu ser de alguém do que. Porque o homem, a mulher, gosta de dizer assim: ah, eu sou dele, eu sou dela, né? Ele é meu, ela é minha, né? Nós gostamos, né? E sem saber, nós dizemos assim: eu não sou de ninguém, eu sou dono do meu nariz. E tu não é dono, não é dona de coisa nenhuma. Ah, minha casa é minha, não é tua coisa nenhuma. Experimenta não pagar aluguel, não pagar IPTU, água, luz. Experimenta ver, só para ver, experimenta ver o que acontece. Tu vai perder aquela casa, tu não tem lugar nesse mundo. Esse mundo é um mundo de batalha. Tu não é dono de nada, né? Os governos, os poderosos que são donos de ti nesse mundo. Dizer, ah, eu sou dono de mim, minha casa, minhas regras, meu corpo, minhas regras. Então nós somos escravos de vários donos há muito tempo. E agora vem um dono só, um senhor só, que quer ser teu pai. Ele não quer nem ser imperador, ele não quer ser teu dono no sentido de coisa, de te aprisionar. Ele quer ser teu pai. E aí a pessoa não aceita. Mas quando o cristão conhece a Deus, que a salvação vem do conhecimento de Deus, está lá em João 17. Quando o cristão conhece a Deus, ele se conecta a Deus, assim como se liga um celular, uma coisa, numa tomada para carregar, para receber energia, para receber a fonte de energia. Ou quando eu conheço uma ilha paradisíaca, né, eu recebi algo de lá, eu tomei banho, dormi no hotel 5 estrelas, passei, tomei coquetéis, me diverti com a turma. Então, na minha memória, eu trouxe alguma coisa de lá. Quando o cristão, então, ele entra em contato com seu Deus, aí ele recebe deste Deus. Aí ele se firma mais ainda. E quando não era cristão, a primeira vez, é o primeiro contato, né? Ele recebeu algo, o Espírito Santo mostrou algo. Esse amor divino entrou, e aí a pessoa diz assim: é incomparável, tudo que eu pensava não é. Aí tu vai buscar entendimento. Por que que é bom que o Senhor Deus seja nosso dono? Porque ele não quer isso, ele quer ser nosso pai. Porque nós já tínhamos muitos donos, muitos senhores que nos escravizavam. Aí tu vai buscando o entendimento da Bíblia. Porque tudo gira numa questão só: a questão de saber se o Criador existe ou se não existe. Aí é que está. É a questão lógica. Sabendo que o Criador existe, é a questão para o ímpio. E o ímpio muitas vezes não quer nem saber, né? A Bíblia diz que todos sabem. E quando um ímpio ignora e foge, nós estamos vendo que ele sabe. É, ele não quer ter o conhecimento da Bíblia Sagrada. Pelo contrário, ele quer perseguir. Ele quer tirar, erradicar, tirar a Bíblia Sagrada. Quando o ímpio tem esse primeiro contato com aquilo que é divino, com o amor do Criador, uma fagulha que seja desse amor, aí pronto, aquela alma desperta. Por isso que quem crê no Senhor Jesus está salvo, não tem volta. Aqueles que saem, que desistem, não saiu coisa nenhuma, porque nunca esteve de fato no corpo de Cristo. Não desistiu porque nunca recebeu, não quis receber. É um grande mistério. Muitos, apesar de saberem, vão negar até o final e vão receber condenação eterna. Nós que já cremos, já recebemos algo do Senhor, e nós sabemos que recebemos cada vez mais, se buscarmos a face do Senhor, nós temos por isso mesmo que buscar o entendimento. A salvação nós já temos. Nós cremos no Filho de Deus. Mas estão vendo o que está acontecendo no mundo, então nós temos que buscar o entendimento. Tem irmão aí, muitas vezes eu estive nessa posição perante o Senhor, dizendo, e continuo assim, como se não tivesse recebido nada, irmãos. O Senhor Deus sabe que eu já recebi muito, e eu digo para o Senhor Deus: olha, eu já recebi muito. Eu já recebi tudo que era necessário para crer no teu filho Jesus. Eu creio, não tem como negá-lo, e nem quero, nem é minha intenção, mas eu vim aqui receber mais de ti, meu Senhor. Vim saber se algo há para o meu entendimento. Vim saber qual é a minha parte, o que tu queres de mim. E vim sim, Pai, te pedir mais e mais e mais, que o teu amor, que o teu espírito transborde dentro da minha alma, para que eu sofra menos. Na carne eu lembro, não adianta, irmãos, não estou discutindo as coisas da carne. Não adianta, o outro vai dizer: ah, lá, cristão mentiroso, agora está daquele jeito lá. Está olhando a carne. Eu não estou falando da carne, eu estou falando que dentro do que tem que acontecer, não adianta. O que tem que acontecer, hoje eu sei, irmãos, o Senhor Deus enviou um anjo e me encurralou. O nosso Deus é o Alfa e o Ômega. O que acontece contigo é porque ele permitiu. O inimigo, ele acha que é dono da cocada e disse, é para a própria condenação dele. Então, amados irmãos, eu não falo da carne, eu falo dentro do que tu tem que passar. Se tu tiver mais do Criador na tua alma, desde já, porque salvo tu tá, mas se tu tiver mais esse amor vai transbordar e tu vai te sentir muito melhor passando pelo que tem que passar. É a transformação, transformação. Esse amor, quando ele transborda, a alma do cristão, ela fica imersa. Só há um batismo, né, nas águas para nós. E muitos estão buscando aquele batismo no Espírito Santo, que já aconteceu também só uma vez, que foi para a igreja, em Atos 2. A gente não tem que buscar isso. Mas quando nós buscamos a face do Senhor, nós recebemos mais do que isso, que dizem que é o batismo no Espírito Santo, mais do que isso. Porque o Espírito Santo já habita dentro de nós. Então, o amor que o Senhor Deus tem para nós, que é amor divino, já está dentro de nós. O próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, está dentro de nós. Quando nós nos apercebemos da presença do Espírito Santo, nós vamos então receber mais do Espírito Santo. Deus é amor, a essência do Senhor Deus é amor. Esse Deus que é amor está dentro de nós. Por isso que nós estamos imersos no amor, mergulhados já é mais do que isso que busca o batismo no Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo já aconteceu em Atos 2. Quando nós entramos em contato com o Senhor Deus, já recebe, a alma já recebe uma fagulha desse amor, já percebe que deve buscar a Bíblia, deve ver se isso é verdade. Esse foi o chamado inicial. E agora, como cristãos, nós temos que nos entregar totalmente para Cristo, nos dissolver nesse amor. Por que a palavra dissolver, desmanchar? Porque a nossa alma, ela foi vestida com as coisas desse mundo. Foi sujada, nós temos que nos lavar no sangue do Cordeiro. É como se um eu antigo, um ego antigo, começasse a ser dissolvido, desmontado. Ah, mas então Deus veio para me matar? Não, o Senhor Deus veio para tirar o teu eu verdadeiro, que está escondidinho no meio de tanto pecado. O teu eu verdadeiro que já não conseguia ver amor, cadê o amor? É o caso terrível de diversas pessoas que foram levadas escravas, prostitutas e tudo, não conseguem ver amor, não conseguem ver nada. Muitas pessoas vão ser salvas porque não tiveram a oportunidade de ler a Bíblia, de conhecer o Senhor Jesus e tudo, mas o Senhor sabe naquela alma lá se ela ia aceitar ou não. Nós que aceitamos temos o compromisso com o nosso Deus, que não é nem compromisso, é o que a gente quer. Nós temos um compromisso no sentido de um encontro marcado diário com o Criador, de buscar mais desse amor, porque nós temos as portas abertas para esse amor. As portas que são os versículos, os textos, as páginas da Bíblia, nós temos todas as portas abertas, que são o Senhor Jesus. Ele é a porta de salvação. Nós que temos a palavra aberta, nós temos o compromisso com o Senhor Deus, assim como tem um amado com amado. Ó, o namorado diz assim, eu tenho compromisso com ela hoje, eu não posso fazer isso. Então eu tenho um compromisso, mas parece uma coisa ruim, né? Não, eu tenho um encontro marcado com um amado, com o nosso Salvador, com o Pai e com o Filho. Esse é o posicionamento do cristão. Então, quando ele percebe que é assim, quando ele percebe que ele está nesse mundo, já como representante, como embaixador, ele vai simplesmente deixar esse amor transbordar. Ele vai simplesmente buscar a face do Senhor e o Senhor Deus vai colocar nessa pessoa que tem que ser colocado e vai morrer na hora que tem que morrer. É assim. Nós não estamos aqui, a Bíblia diz que nós não estamos aqui para ter medo. Não nos foi dado espírito de temor, diz a palavra. Não foi dado espírito de temor. Aquele que está com espírito de temor do mundo, de medo, não está entendendo a palavra de salvação. Nós estamos aqui como testemunhas, como embaixadores. Agora, se tu vai testemunhar para um ou para dois, se tu vai ser como aqueles pregadores que estão falando nas ruas, isso aí é o Senhor Deus que determina. Não pense que tu vai conseguir viver mais ou menos indo pelo teu próprio entendimento, tendo mais medo, não faço isso, não faço aquilo, porque sim, o mundo ele quer ceifar e tudo. Não pense, eu digo abertamente, por quê? Porque a Bíblia diz, a palavra diz que os teus dias está tudo, tudo, tudo nas mãos do Senhor. Uma vez que aceitou este Senhor, eu digo de novo, irmãos, até incomodar, descer um anjo, e eu vi que, num bom sentido, me senti encurralado. Por que no bom sentido? Porque fui encurralado por Deus, por um anjo do Senhor. Pior é se eu tivesse já lá encurralado por demônios indo para o inferno. Não, um anjo veio me advertir. O Senhor Deus, ele corrige a quem ama. Então, irmãos, quando nós entendemos tudo isso, do que nós fomos salvos, nos entregamos para o Senhor Jesus. Cada vez mais, quando tu olha para trás, tu vê assim a tua vida pregressa, tudo, e tu pode dizer assim, puxa, a vida não adiantou nada esses anos todos, tantas preocupações, tudo, não adiantou nada. É a mesma coisa. Se tu te entregar desde já para o Senhor Jesus totalmente, que é isso? É buscar a palavra e entender essas coisas. Entender, olha, um irmão lá disse que um anjo encurralou ele, mas não é assim, na Bíblia é assim. Esse Deus, se ele quiser, ele faz o que ele quiser, depende da vontade do Senhor. Então está tudo nas mãos do Senhor. Nós não temos mais que viver como ímpios nesse sentido, sem a confiança no Senhor. Quando nós sentimos isso, o amor de Deus, ele transborda em nossas almas. Deus é amor. Não vai habitar uma pessoa lá em cima. A palavra diz que carne não herdará o reino dos céus. Não vai habitar uma única pessoa lá em cima que tem um sentimento de ódio, de raiva, de rancor. Vocês estão entendendo? Não é uma questão de cumprir as regras, é uma questão de ser amor. E eu não posso ser amor, eu posso receber amor daquele que é amor. Então é uma questão de receber a Cristo Jesus de fato, não dizer que eu creio somente, mas receber na tua alma. E é por isso que nós não vigiamos ninguém, não julgamos ninguém, não adianta nada. Nós vigiamos a nós mesmos para ver se a gente recebeu esse amor. Eu quero ver, cadê esse amor? Estou com medo. Cadê isso? Já aquele que não aceitou a Cristo, disse que aceitou, mas não aceitou, ele vai ser pego no pecado, mas muitos irmãos e salvos são pegos pelo Espírito Santo e por eles mesmos no pecado. Mas por que estão salvos? Porque eles vivem julgando a si mesmos. Ah, pequei, ah, pede perdão e volta. Mas muitos que dizem que são de Cristo vão ser pegos no pecado de uma certa forma e não vão perceber. Não vão perceber, olha, eu estava lá, fiquei apavorado, não sei o quê, mas tu não está com Deus, tu não está em Cristo. E a pessoa ouve e não se apercebe, é mesmo, se eu realmente estivesse com Deus, o Senhor Deus estaria comigo, então. E eu não estaria nesse pavor, poderia ter algum medo, é natural e tudo, mas eu teria pelo menos uma explicação já há tanto tempo que eu digo que creio no Senhor Jesus. Então, esse tempo que tu diz que tu crê, busca o Senhor Jesus, busca entendimento na palavra. Não é decorar versículo, é memorizar versículo, é entender. Quando a gente lembra de Marta e Maria, Marta atarefada, querendo fazer tudo e reclamando, e Maria adorando o Senhor Jesus, ouvindo as palavras do Senhor, Maria simplesmente aos pés do Senhor e prestando atenção. A resposta do Senhor é que Maria pegou a melhor parte, que pelo menos uma coisa é necessária, ou talvez só uma coisa é necessária. O Senhor diz assim, e Maria pegou a melhor parte. Então aí, se a gente estuda aquilo e percebe, ah, quer dizer que Marta que está certa, mas chega no momento que não dá mais para ser como Marta, não dá mais para ficar atarefado, se preocupar com o que vai acontecer, o que que eu posso fazer, não sei o quê. Chega um momento que eu tenho que ser como Maria, eu tenho que, olha, clamar, adorar, me encher desse amor de Cristo. Aí eu percebo, ah, aceitei o Senhor há tantos anos. Isso aconteceu comigo, irmãos. Por isso desceu um anjo. Aceitei o Senhor há tantos anos. No meu caso, foram só 4 anos. Hoje já faz dos 51, uns 7 anos. Mas depois de 4 anos tendo aceito o Senhor Jesus, eu não estava me enchendo do amor. O amor do Senhor Jesus. Então eu poder pensar, ah, já aceitei o Senhor há tanto tempo, mas eu estou como Marta. E como Marta, no meu entendimento, eu acabo fazendo aquilo que não é da vontade do Senhor Deus. E como Maria, não tem como errar, porque Maria estava adorando. Maria estava esquecendo do seu passado. Maria não estava pensando, ah. Mas isso que tu disse agora, não, porque quando tu vai embora, eu quero aquele homem, eu quero aquele outro, eu quero pecar, ah, o outro vai dizer eu quero roubar, o outro vai dizer eu quero minhas riquezas. Vai sempre interpor alguma coisa da carne. Não, Maria não estava assim. Muito distante disso, Maria estava ali dissolvida. Maria estava ali dissolvida, imersa na presença do Senhor Jesus, recebendo, porque o clique é esse, uma vez que tu sabe que é Deus. O Espírito Santo te ilumina em toda a palavra. Não tem pesquisa arqueológica, não tem. Pode até fazer, mas quem não tem tempo para isso, não há necessidade nenhuma. Está na tua frente a palavra do Senhor Deus, o Espírito Santo dizendo, ela é a palavra. É, essa Bíblia Almeida, corrigida fiel, é a palavra. Senhor Deus, com poucos erros de tradução, é a palavra. Não tem. Não tem dizer, ah, o homem que fez isso, isso foi preparado pelo homem. Então a questão é essa, irmãos. Saber se este amor abrasador, esse amor que entra na tua alma e é superior ao amor do homem, saber se esse amor já entrou na tua alma. Quando tu sabe disso, cumpre não pela lei, não pela letra morta, tu cumpre porque tu sentiu a verdade. Eu vi um anjo, não tem, não adianta dizer, ah, anjos não existem, anjos isso, eu nem fico procurando muito, até tenho uma dificuldade, eu quero ver de novo sobre hierarquia dos anjos, tem até um vídeo aqui. Eu olho de novo e não consigo prestar atenção, porque eu não tenho essa malícia de, ah, vamos ver como é que é, não. Agora eu sei que existe um anjo desceu em carne para falar comigo. Nem sei quem é aquele anjo dos milhares ou milhões de anjos que existem. É claro que o Senhor Deus sabe, está no meu coração a vontade de conhecer aquele anjo e conhecer todos os anjos que eu puder conhecer, todas as pessoas, todos os irmãos lá no céu. Mas agora que eu sei, não adianta me dizer qualquer coisa, né? Diferente disso, não adianta. Então, quando esse amor abrasador entra na tua alma, pense na lógica, irmão. Isso está acontecendo comigo devagarinho. De um lado, a tristeza de ver as pessoas condenadas. Sim, um pouco de tristeza de saber que a tua hora pode ser amanhã de manhã, que tu pode sofrer, não sei o quê. Mas o amor abrasador, o amor abrasador por quê? Que incendeia, por quê? Isso é um jeito de falar. É o amor que toma conta. Por que toma conta? Porque o amor de Deus é maior do que o amor do homem. É maior do que o amor de homem e mulher, de pai e filho. Tudo isso vai terminar lá em cima. Lá em cima não se casam, não se dão em casamento. Nós seremos como anjos. Esse amor é maior do que os amoricos, as paixões humanas. Ah, mas foi Deus que fez a coisa aqui na terra, então tem que aproveitar. É assim, ó, tá vendo? É a carne. Hoje eu sei que Deus existe, que ele fez assim, mas ele, a Bíblia diz e é assim, ainda que a Bíblia não dissesse, a gente sabe que é assim só por algum tempo. A eternidade não é aqui. O mundo quer ensinar que a eternidade é aqui para te se preocupar só com o mundo, mas não é aqui, não é aqui. Isso eu falo para os irmãos em Cristo, sempre lembrando aquele que não é cristão, respeito. Eu defendo, não vou atacar quem não é cristão, não. O Senhor Jesus, quando veio, não julgou, mas ele disse: fala a verdade. Ele nos ensinou, dá testemunho da verdade. Ele diz para a gente falar a verdade. Em toda a sua palavra, ele diz para a gente dar de graça aquilo que a gente recebeu de graça. Se eu tivesse o poder de cura, eu ia sair curando de graça. Claro que eu me pegar, né? Eles não querem que curem as pessoas. Mas como eu só tenho a salvação, então aquilo que eu recebi, a palavra de salvação, eu dou de graça também. A salvação que há em Cristo Jesus, nós recebemos, esse é o amor abrasador. Quando nós entendemos que o amor de Deus está em nós, não porque é porque, ah, então quer dizer que eu vou comprar um iate, nada vai me acontecer, não. Isso é na glória e para sempre. O amor de Deus consiste na graça, em saber. Eu sei, um anjo desceu. Procure aí na tua alma por que que tu aceitaste a Cristo. Tu aceitaste a Cristo é porque tu sabes que ele é o Filho de Deus. Eu falo do anjo porque é o meu caso. E não é só o anjo, não. Foi a vida inteira, sinais e tudo, pregadores, mensageiros vindo, e eu negava, eu ignorava. Então, quando nós sabemos que estamos salvos, sabemos que sim, tem tem mimimi lá em cima. Lá em cima vai ser papinha. São ruas de ouro, irmãos. É conforme a Bíblia diz, o corpo glorificado, vida eterna. Não vai precisar nem dormir, não tem morte, não tem doença. Tudo isso. Isso é mais do que mimimi. Então, mas eu vi um anjo desses anjos que vieram da parte do Senhor Jesus. Eu não estou fundando uma nova seita, nada, não estou colocando que tem que fazer isso e aquilo, não tiro nem coloco nada na palavra. Aquele anjo não vem ensinar angeologia, não. Ele veio apenas para dizer que eu estava indo para o inferno, para eu voltar, para eu me firmar nos pés do Senhor Jesus, que é a nossa rocha eterna. Então, está certo. Nós temos que julgar até os anjos quando vêm. Então, irmãos, nós sabemos. E quando nós sabemos pela letra, nós temos que ver o que é isso. Se fala de amor, cadê o amor? Não estou sentindo. Então, pensem na graça. Pensem, puxa, eu estou salvo, estou salvo. Esse amor vai abrasar, ele vai inundar o teu coração. Vai ser nova criatura em Cristo Jesus. E é aí que nós entramos em Romanos 12, 20, o texto principal desta pregação. Olha aí, amados, depois de uma hora pregando, agora eu menciono, mas é assim, conforme o Espírito Santo quer. Romanos 12, versículo 20. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então, amados, esse texto aqui, como muitos outros, é sempre assim. Sem entendimento nenhum, é o ímpio, né? Chega a fugir do Senhor Deus. O Senhor Deus é a fonte de toda a vida. É aquele que não quer ser nem teu dono. Ele é teu dono, não adianta. É ele que fez tudo e todos. Mas ele quer ser teu pai e a pessoa foge. Por isso que a salvação vem do conhecimento de Deus. Que quem conhece a Deus sabe que ele é a fonte. Ele chega a ser mais do que uma ilha paradisíaca, muito mais. Romanos 12, então, diz para a gente amar o inimigo. Isso toda a palavra diz. E aqui fala até para ajudar o inimigo. Não é um amor passivo, é um amor ativo. Claro, se eu não puder, eu não posso. Hoje eu, por exemplo, não posso nem ajudar o amigo, o pobre. Então, não posso ajudar nenhum inimigo. Mas a minha intenção é verdadeira. O dia que eu puder, se eu puder, já aconteceu comigo na minha vida. Ajudar o inimigo. Então, um exemplo que eu dei uma vez para vocês numa pregação, tiveram outros exemplos. Uma pessoa parou o carro que eu estava dirigindo, um motoqueiro, e botou a mão ali no bolso e mostrou que estava puxando uma arma ali, né? E disse que ia me matar. Eu disse, mas me matar por quê? Eu não vi nada. Não sabia porque que ele ia me matar. E eu comecei a rir. Mas ele percebeu que eu não estava debochando dele. Eu comecei a rir porque eu não entendia, né? O Espírito Santo, mesmo naquele dia que eu não estava em Cristo, o Espírito Santo me visitou, tomou conta de mim. Aí eu disse, vai me matar por quê? Aí ele disse assim, eu nem tinha percebido que ele era um motoqueiro, né, que estava atrás de mim. É um motoqueiro que parou o meu carro, né? Foi na minha frente e me fez eu parar. Aí eu desci do carro e ele disse que ia me matar. Aí eu comecei a rir para ele e disse, me matar por quê? E logo botei o braço esquerdo no ombro dele e abracei ele. Eu não sei porque que eu fiz aquilo. Fui tomado pelo Espírito Santo. Olhei para ele e disse assim, olha, meio que olhando para ele, meio que olhando para o chão, olhando para a mão dele, e ele com a mão na arma ali. Eu disse, mas tu vai me matar? É. Aí depois que eu dei o abraço, eu, frente a frente, eu disse assim, fiz uns gestos assim, explicando para ele, né? Olha, se tu vai me matar, eu vou. Tá certo, eu vou embora. Já coloquei a situação lógico, simples, né? Mas disse para ele assim, olha, eu vou, mas tu vai ficar aí. Tu vai ficar aí, cara. Tu vai sofrer, hein? Só disse isso, né? Tu vai ser preso, coisa simples. Mas em espírito senti que eu passei para ele que ele ia sofrer, não porque ele ia preso, mas porque ele ia ficar aí, porque iam acontecer coisas para ele, né? Porque a pior coisa que pode acontecer numa alma é ela passar por essa vida, não entender nada e ainda ser condenada. Sofrer, remorso, matei aquele cara era bom. Na mesma hora ele devolveu a arma que já estava saindo ali, tirou a mão do bolso ali, né, do casaco, e foi embora sem falar nada. Então, eu não estou rindo dele, não, eu não agi com falsidade, mas eu senti naquele momento que tinha um amor dentro de mim. Fui tomado pela presença do Senhor Deus. E aí eu disse para ele: vai me matar? Eu vou. Só tem o seguinte, tu vai ficar aí, tu vai ser preso, tudo isso vai acontecer contigo. Eu nem lembro direito as palavras que eu disse, mas transmitiu para ele uma verdade. Ele parou o carro porque eu estava ali a, não me lembro, 10 por hora na frente de uma prefeitura, muito devagar, mas eu mudei de faixa sem sinalizar, tá certo? Ah, eu tinha dito para ele também, ah, eu estou errado, mas tu também está errado. Tu veio grudadinho atrás de mim, né? Então, se eu mudei de faixa sem sinalizar, eu estava errado, mas ele também, ele veio com a moto grudada atrás do carro que eu estava dirigindo. Então, amados, naquele momento, o amor de Deus estava dentro de mim. Senão, de repente, eu estaria até morto hoje, porque eu agiria com raiva, com qualquer outro sentimento do mundo. Aquilo não é sentimento do mundo. Naquele momento, eu não estou falando isso para me exibir para vocês, nem para ele. Naquele momento, eu fui tomado, eu não teria capacidade de rir com amor, abraçar aquele cara, tudo, e dizer essas coisas. Normalmente a pessoa vai gritar, vai dizer, não, tu que estava errado, e vai dar um problema ali. Então, Romanos 12, 20, nós entendemos que é mais do que amar o inimigo, é cumprir mesmo, é um amor genuíno. Se tu ama, tu não vai dizer, ah, eu amo, mas é difícil de perdoar, né? Isso, eu vi que estão falando isso para a gente da família. Claro, é difícil perdoar porque tu está olhando para o pecador. Tu está olhando para o pecador, não é para olhar para o pecador. É para olhar para o pecado dele e dizer isso que tu está dizendo. É difícil, pecado é difícil. Aí eu também digo, eu tenho ódio do pecado. O pecado que fez o que fez comigo mesmo, porque eu pequei, me afastou de Deus, só foi aceitar o Senhor com 51 e ainda teve que vir um anjo depois. Eu tenho ódio do pecado. O cristão tem que dizer isso sozinho. Eu tenho nojo, eu tenho ódio do pecado. Para quando for pecar, lembrar do que tu disse várias vezes. Olha, tu mesmo disse. Pecado não é bom. Pode ser gostoso, mas lembra disso. Tu tem ódio, nós temos ódio do pecado. Porque é o pecado que nos afasta de Deus. Então, se aquela pessoa disser assim, olha, eu perdoei, mas é difícil, né? Ela está falando de um jeito que ela está falando isso para o pecador. Não pode. Fala isso para o pecado. É difícil, meu. Pecado é difícil, meu. Não quero saber. Eu tenho ódio do pecado. É difícil. Se eu entrar no pecado, vai ser difícil. Eu vou ser puxado. É uma situação complicada. Agora, quando é para falar da pessoa que pecou, ela está mentindo, dizer, ah, eu amo, mas é difícil. Não, então tu não ama. Isso se fala para o pecado. Se fala, eu odeio o pecado, mas é difícil mesmo quando a gente entra no pecado. Por isso eu odeio o pecado. Agora, a pessoa, eu amo aquela pessoa. O certo é dizer assim, eu amo, eu perdoei. Ela foi dominada pelo espírito maligno. A Bíblia diz que é assim. No meu caso, eu vi por dom várias vezes demônios dominando as pessoas. Os demônios dominam toda essa população aí, shopping center, todo mundo que está andando normalzinho na rua, todo mundo dominado por demônios. Então eu sei disso. Então quando uma pessoa faz mal para mim, eu perdoo, mas não é dizer, ah, eu perdoo, não, eu perdoei, eu amo aquela pessoa. Porque eu sei o que aconteceu com ela. Agora é claro, né? Eu odeio o que ela fez, que é a distância daquele pecado. Se ela não me ouvir, se eu não puder ajudá-la, eu vou tentar fugir dessa pessoa. É. E até a palavra diz que, em algumas situações, se tu puder, tu vai se proteger. Mas não para se vingar. Então a palavra diz: se tu. Isso está, parece que lá em Êxodo 22. Se um ladrão entrar na tua casa e tu tentando se defender, matar o ladrão, tu não tem culpa. Mas tu não vai usar isso assim: entra o ladrão e nem deixa ele falar e dá um tiro nele. Não, tem que ir em Cristo até o final. Mas se numa situação rápida em que tu não teve saída foi se defender e matar o ladrão, tu não tem culpa. Porque ele entrou no teu domínio, ele entrou na tua casa. Então, se tu fizer isso com amor, se tu viver com amor, tu vai amar a todos e odiar sempre o pecado. Romanos 12, 20, nós entendemos, mas muitos agem como se não entendessem. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Quer dizer que se vier um inimigo te pedir ajuda, já aconteceu comigo. Conhecido meu que falava mal nas costas e tudo. E se ele te pedir ajuda, ajuda. Ajuda com o coração. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Amontoar brasas de fogo sobre a cabeça do inimigo. Primeiro nós entendemos que não é fogo, não é maldade, porque se a palavra diz para amar, para ajudar o inimigo, se puder ajudar, às vezes tem que fugir dele, né? Porque só quer fazer o mal para nós. Então, não é para fazer o mal. Essas brasas não é fogo, né? É o abrasamento, é o amor que está dentro de ti que vai ser colocado na cabeça do inimigo. Só que a interpretação deste versículo, ela é diferente para muitos irmãos, e eu creio que tem duas interpretações básicas, tá? Porque tem até um costume antigo em que os egípcios, Eles obrigavam a pessoa para carregar uma bacia com brasas, né? Então imagina uma pessoa, uma bacia com brasas na cabeça, para mostrar para a população local que aquela pessoa se arrependeu, não dizer, a pessoa fez uma coisa ruim. Então, para não receber a punição em alguns casos, essa pessoa tinha que andar com a bacia com brasas na cabeça. Essa imagem é uma imagem de arrependimento. É uma imagem de conversão, de transformação. O que nos ensina, então, hoje em Romanos 12, versículo 20, que não é uma bacia de fogo, não é fogo, mas é a noção da conversão, a conversão do ímpio, daquele que queria fazer o mal e agora está arrependido. Então, como que tu amontou a brasa de fogo sobre a cabeça do inimigo? O primeiro entendimento é que a palavra nos diz para pagar o mal com bem, nunca fogo contra fogo. Se bem que muitas vezes isso acontece. Às vezes o ladrão entra na tua casa, né? Tu pode morrer, mas às vezes é fogo contra fogo e ele leva a pior, ele morre. Mas a palavra diz que de coração nós temos que fazer o possível para não responder mal com mal. Nós respondemos o bem sempre para o bem e o bem sempre e sempre e sempre, mesmo que seja para o mal. Então, se nos fizerem o mal, a gente tem que procurar fazer o bem para aquela pessoa. Por exemplo, uma mulher está até hoje no YouTube que perdoou o assassino do filho dela. E ela é a coisa mais linda de ver, irmãos. No meu canal tem esse vídeo aí. Ela vai lá na cadeia, ela batalha um ano na justiça para conseguir permissão para ir na cadeia, falar frente a frente com o assassino. Para quê? Para culpar ele? É para bater nele? Não. Para se vingar dele? Não. Para botar a mão no peito dele e dizer essas coisas: olha, tu matou meu filho, tu sabe que ele era inocente, não sei o quê, mas eu vim aqui para te perdoar, para te abençoar, para dizer que o Senhor Jesus é o Senhor. Ela dizendo essas coisas, uma irmã nossa. Então, essa irmã, ela estava amontoando brasas de fogo na cabeça daquele guri que agia como inimigo, matou o filho dela. Mas nós cristãos sabemos que todas as pessoas no mundo são dominadas pelo maligno. E que muitas, mesmo recebendo o nosso amor, não vai adiantar. Mas nós não podemos, assim como nós somos salvos pelo Senhor Jesus, que não nos julgou, antes veio nos salvar, nos redimir, nos limpou no sangue dele mesmo, o Cordeiro de Deus. Nós que temos a palavra do nosso Salvador, não podemos julgar e condenar aqueles que nos fazem mal. Porque nós estamos aqui como representantes mesmo de Cristo. Nós que realmente cremos no Cristo Jesus. Então, o nosso amor tem que ser legítimo, verdadeiro, e o Senhor Deus sabe se vai ser para um ou para dois quem vai ser salvo. O Senhor Deus sabe. E aí, num encontro de um cristão e um inimigo, quando o cristão dá a outra face, este é o sentido da palavra. Quando o cristão mostra que ele é cristão, não é, ah, eu sou cristão, começa a exibir. Não, para te mostrar que tu é cristão, tu é simplesmente. Tu recebe o amor. Por isso que é importante buscar entendimento da palavra, para que o amor de Deus abrase antes a tua cabeça e não a do inimigo. Tome conta da tua mente, da tua alma, do teu corpo, se possível, para que o amor de Deus inunde o teu ser antes. Então, quando tu vai se encontrar com o inimigo, tu pode até morrer, mas naquele momento vai transbordar desse amor e o inimigo vai perceber. Isso que é amontoar brasa de fogo sobre a cabeça do inimigo. É dar para ele o bem quando ele esperava o mal. Ele que veio todo preparado para te matar, de repente ele fica desarmado. E muitos são treinados até para não receberem esta palavra, para ignorar até o fim. Muitos acham que a Bíblia Sagrada é só tática de guerra. É, por incrível que pareça. E sequer experimentam lá no íntimo do seu quarto um contato com o Senhor Deus, um encontro, para ver se esse amor realmente existe, para ver se esse Espírito Santo realmente vem, entra nessa pessoa e mostra que Deus existe. Então, amados, antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não hesite em ajudar o teu inimigo, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. O entendimento aí é uma ação número um que leve, porque tu já está arrependido. Eu já estou, o irmão, a irmã já está arrependida, nós já estamos arrependidos. Nós já estamos sentindo cada vez mais o amor do Senhor Deus. Nós temos que buscar mais ainda desse amor para que abrase as nossas almas. Sob as nossas cabeças, nós queremos o Espírito Santo. Nós já estamos salvos. Então, a primeira ação, no meu entendimento, tem duas ações aí que acontecem. Quando a gente ama o inimigo, ama o amigo, porque até o nosso amigo é inimigo de Deus, a Bíblia diz. Aquele que não aceita o Senhor Jesus, no final, muitos dizem assim: ah, vai para o inferno, mas ele é bonzinho. Ah, e se um pai meu, um filho. Quando tu chegar lá na glória, o seu Deus vai mostrar por que que um pai ou um filho foi para o inferno. Lá tu vai ter um entendimento e tu vai ver e tu não vai sentir peninha da pessoa. É diferente, aqui nós não vemos completamente. A palavra diz que aqui nós vemos como que por espelho. Nós vemos em enigma, em parte nós vemos. Então, todos que negam a Cristo são inimigos do Criador, mas não nós, porque nós somos a semelhança do Filho. Enquanto nós estamos aqui como embaixadores de Cristo, não viemos julgar, nós não somos inimigos. Eles podem ser nossos inimigos, mas nós não somos inimigos de ninguém. Então, a primeira coisa que acontece é a última linha, porque quando a pessoa não ouve, quando a pessoa não aceita, ignora totalmente a Bíblia. Eu fui assim, muitos e muitos mensageiros, ignorei totalmente, não cheguei nem a me irritar. Tem uns que se irritam, né? Eu não chegava nem a dizer assim: olha, eu estou indo para casa, agora me dá licença. De tantos que vinham falar comigo, não. Se conseguiam falar comigo, eu dizia assim: bom dia, eu escutava, mas ignorando totalmente. E nem sabia que estava ignorando. Quando eu ia embora o pregador, eu amava ele, às vezes dava um abraço, apertava a mão. E tudo, tá, mas nunca dizia aceito, nada, ia embora e 5 minutos depois já esqueci tudo. Ignorância total. Porque tem aquele que ignora e se irrita. Esse não está ignorando totalmente. Ele ainda está recebendo, mas ele não consegue achar, né? Não consegue ver que dentro dele já entrou o amor de Deus. Aí ele fica guerreando contra aquilo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, ela faz jogos com o Senhor Deus. Ela age com o espírito do maligno. Então o caminho dela vai ser tão sofrido. Só que no final, se entrou o amor de Deus, por um momento que seja, essa pessoa, ela vai aceitar o Senhor Deus. Agora, tem aquele outro, como eu, que por muito tempo não permitiu que esse amor entrasse de jeito nenhum. Simplesmente ignorou totalmente. Eu testemunhei o amor de Deus, mas não deixava entrar, ficava na minha frente. Eu entendi, eu sabia da verdade, eu via de um lado o mundo vindo me atacar, do outro lado os mensageiros de Deus vindo me salvar, trazer a palavra de salvação. Então eu já testemunhava a verdade, já sabia a verdade há muito tempo, mas não deixava essa verdade, esse amor, abrasar a minha alma, entrar na minha alma. E tem muito cristão que sabe da verdade, se declarar que é de Cristo, está salvo, mas não deixou essa verdade abrasar ainda a alma. Lembrando Paulo e Silas na prisão. É bonito, né? É. Mas tem muita gente que só vê beleza nisso. Mas não é só beleza, é verdade. Na prisão que nós estamos hoje, muitos já estão nessa prisão. Nós já estamos, esse mundo é uma prisão. Nós temos que ser como Paulo e Silas. Nós estamos salvos. Estevão, vocês achavam que ele levava a palavra morto, cansado? Cansado, sim, todo mundo na batalha é cansado. Mas desanimado, sem fé? Não, não. Ele foi levar a palavra até ser apedrejado, e no momento que ele vê o céu se abrindo e pede perdão para todo mundo e morre. Não sabemos. Nós já temos esse amor dentro de nós. Quando a gente pensa assim: peraí, mas eu já sei disso tudo. Aí cai a ficha, né? Sabe, mas não sabe que sabe. Estão entendendo, irmãos? A partir do momento que o cristão tem consciência de que ele sabe, peraí, eu já recebi, eu já sei. Aí ele começa a sentir. Começa a sentir. Por incrível que pareça, não tem uma ordem. Tem muito cristão amado nosso aí que aceitou o Senhor, está salvo. Sabe na mente, sabe na alma, não vai negar Cristo. No desespero, vai gritar de dor e tudo, a emoção vai tomar conta. Não atira, não me mata. Ah, tá. Esse cristão, ele aceitou na mente, entendeu a Bíblia, faz sentido. Aceitou na alma, é um mistério, a alma é mistério. Não nega, Cristo está salvo, mas não aceitou no coração. Aí, na hora do pior momento, ah, não faz isso. Claro, isso é nosso direito. De um jeito ou de outro, mais ou menos, a gente vai fazer isso se isso acontecer. Mas o fato é que tem irmãos rindo, sorrindo na forca. Rindo. Aí pergunto para ele: por que que está rindo? Eu já contei para vocês, né? Porque o amor de Cristo entrou no coração dele, ele sabe o que fez, se deixou levar por isso. Agora eu vou morrer porque chegou a minha hora. Incrível, né, irmãos? Difícil de acreditar. Mas tem. Então, irmãos, o Senhor Jesus diz: não temas, por quê? Porque ele quer que essas brasas de fogo antes se amontoem sobre as nossas cabeças, para quando aparecer um, porque muitas vezes a gente vai ter testemunha de Cristo pregando, né? E muitas vezes pela tua presença, simplesmente. Simplesmente porque tu é amor, dentro de ti tem um verdadeiro amor inexplicável. Muitos vão receber, muitos não vão ouvir, vão dar as costas. E vai chegar o dia em que um inimigo, uma pessoa que é inimiga de Deus, vai te matar. Diz: ah, eu não, eu moro no campo, ninguém vai me matar. E o mundo vai te matar. Só de viver nesse mundo, o pecado desse mundo vai te matar. Quando Adão e Eva pecaram, entrou o pecado no mundo. Não diga que ninguém vai. Não, o pecado desse mundo vai te matar. Os governos, tudo que foi estabelecido já te matou há muito tempo. Para pagar IPTU para viver nessa fazenda e tudo, tudo, tudo. Então, essas brasas de fogo, esse amor, ele tem que estar dentro de ti, desde já. Ah, porque eu vou sair guerreando com fogo. Não, não, é para tu se dissolver, não temas. É para viver em Cristo, a criatura que está dentro de Cristo. Cristo diz que nós temos que estar dentro dele e ele dentro de nós. Eu neles e eles em mim. Assim como ele está no Pai e o Pai está nele. João 17, irmãos, oração intercessória é a coisa mais linda que existe quando o Senhor Jesus, então, intercede por nós, mas não é algo morto. Quem entender João 17 vai ser abrasado pelo amor de Cristo. Quando nós fomos abrasados, tomados pelo amor de Cristo, um pouquinho que seja, eu estou buscando isso cada vez mais, irmãos. Aí sim, a pessoa vai dizer: olha, cansei mesmo, né? É muito sofrimento. Já não sou eu quem vive, é o Cristo. Agora é cumprimento, Cristo que vive em mim. Glórias a Deus. Se eu sinto alguma alegria, é porque eu vou habitar com os irmãos, com os anjos, com Cristo, com meu Deus, em glória. Por isso, o primeiro entendimento: que quando o inimigo tiver fome, tu dá de comer, ajuda. Faz o que puder para ajudar aquela criatura, porque pode ser que ele desperte. Aquele que negou, que diz que a Bíblia é isso, que não quer saber, mas o Senhor Deus coloca situações como aquele que ia me matar no meio da rua. Ele coloca situações que faz com que uma pessoa que era inimiga de Deus, ela esbarre com um cristão, esbarre com uma pessoa que tem o amor de Deus. No meu caso, nem era cristão, mas o Espírito Santo me visitou. Hoje eu sei. E essa pessoa, ao esbarrar com o amor de Deus, ela é por osmose mesmo, é derramado um pouco desse amor na alma dela. Ela vai dizer: ah, eu sei, eu senti, esse amor existe. Ela vai largar tudo e vai ler um pouquinho da Bíblia e vai ver que é verdade, vai receber mais, e todo aquele que se aproxima vai recebendo cada vez mais. Versículo 21: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aí está o segundo ponto, que eu disse a vocês que Romanos 12, 20, para mim, a minha interpretação, e vocês vejam se não é. A minha interpretação é que há dois pontos aí, há dois motivos desse texto. Se o teu inimigo tiver fome, o primeiro motivo é o que a Bíblia ensina: nós temos que amar o inimigo. Porque nós estamos como embaixadores, porque é para salvar as almas, ele está sendo levado pelo mal. A gente não tem que ter ódio das pessoas, a gente tem que ter ódio do pecado. E se tu está como embaixador, representante de Cristo, tem que representar Cristo, então. Tem que ser como Cristo. Cristo amou a todos. Cristo veio até transformou Paulo, que era assassino, a todos. Cristo tem um papel especial para todos. É salvação. Então, amar a todos, indistintamente. Esse é o primeiro ponto. Para que o amor de Cristo chegue aonde tem que chegar, eu não sei. Qual inimigo, qual pessoa, qual amigo. Às vezes a gente diz que é amigo. Mas se é inimigo de Deus, está indo para o inferno. Então, é isso que a palavra quer dizer. Não é só aquele que a gente não gosta. Então, quando chegar lá no céu, na glória, até aqueles que eram teus amigos, que não estão lá, o seu Deus vai te mostrar que eram teus inimigos. É, porque lá tu vai ter um entendimento completo. Ninguém vai para o lago de fogo sem merecer. Esse é o primeiro sentido. Amar para sermos embaixadores de Cristo, para que as pessoas sejam salvas. Então, ajudar não é. A tua ajuda não é porque tu deu comida para o inimigo, não é porque deu água, não é porque ele pediu uma coisa. Ah, eu tô aflito, não tem ninguém mais para pedir, né? Eu sinto muito aquilo que eu fiz para ti naquele dia. Às vezes acontece do inimigo precisar de ajuda, nem te pedir nada, mas tu sabe que tu pode ajudar ele e aí tu tem que ajudar. Então, mas não é a questão da comida que tu deu, a água que tu deu, não. Não é aquela ajuda imediata. É o que vai sair disso daí. É o inimigo, depende do inimigo, isso é o Senhor Deus sabe, não é o que a gente pensa. Aquela pessoa que recebeu uma ajuda tua, ela vai saber, ela vai ter uma comunicação do Espírito e ela vai ser salva. Esse é o primeiro ponto. Ser embaixador de Cristo para levar Cristo e não um falso Cristo. O segundo ponto é que tu prova para o Senhor Deus que tu é de Cristo. Que falar é uma coisa, né? É. Mas na hora que um te faz mal, aí o outro diz assim: é, eu perdoei. Mas é difícil, né? Não, se é difícil é porque o amor de Cristo não está em ti. Cristo, por acaso, disse que era difícil? Não. Espiritualmente, nada foi difícil para Cristo. O que foi difícil para Cristo é ver as pessoas sendo condenadas. É sofrer a separação temporária do Pai. Isso que foi difícil para Cristo. Aquele momento lá na cruz em que ele ficou distante do Pai. Porque ele estava carregando todos os pecados e o Senhor Deus, ele é santo, santo, santo. Ele não pode estar presente com os pecados. Isso é um paradoxo. Isso é uma revelação, um ensinamento que a Bíblia nos dá, que somente o Espírito Santo para dizer que é assim. Então, mesmo o filho que é um com o Pai, ele é Deus, ele é santo, santo, santo, mas ele estava nesse papel. Ele pôde carregar os pecados porque ele também tinha a mesma essência do Pai. Ué, mas o Pai não podia estar ali. Por que que Cristo então estava? Porque Cristo estava ali para morrer. Cristo não podia estar ali também com os nossos pecados. Mas ele conseguiu porque ele foi com essa missão para morrer. Ou seja, esse é o paradoxo. Ele não podia estar, mas ele esteve por um momento só porque ele foi justamente para não estar, para mostrar o caminho, a verdade e a vida, que é passar por um caminho em que tu fica imerso no amor de Deus, onde morre o teu pecado. Por isso que a palavra diz para cada um carregar a sua cruz e seguir com Cristo. E aí o amor de Deus vai consumindo os pecados. O amor de Deus que parece que tu está morrendo, está te matando, sim. Mas muitas vezes nós sabemos, porque a palavra diz que é, o Senhor Deus usa o mundo, usa o inimigo, usa tudo para transformar a tua alma. Glórias a Deus que desde pequeno eu não fui colocado numa cadeira de ouro. Glórias a Deus que eu não tenho o iate. É, eu não, eu acho que eu não teria aceito o Senhor. Já sendo pobre, eu demorei até os 51 anos de idade. Então, o primeiro sentido é esse, em benefício do inimigo mesmo. De alguma forma, esse inimigo que ignorou tudo, o teu amor, ele vai ser como brasa de fogo na cabeça dele. Ele vai ser como algo que abrasa a consciência, que aviva um fato, uma verdade que ele não pode apagar. Que Deus existe, esse amor existe, é verdade, ele vai despertar para aquilo, ele não vai poder negar. Esse amor, esse fato, ele é inegável. Ele se torna ainda mais inegável como brasas de fogo quando a pessoa recebe o amor. Mas, infelizmente, apesar de ser inegável, esse amor, ele é negado. Apesar de ser inegável, é um fato. mas ele é negado por muitos e vão para o inferno. E o segundo ponto é o versículo 21, já mencionei. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, nós já estamos salvos, mas salvos justamente porque busca a face do Senhor, né? Quando a palavra diz para perseverar até o fim, é porque, amados, não é assim cruzar os braços e estou salvo. Né? O Senhor Deus está vendo quem está buscando ou não. Então, não te deixes vencer do mal. Ah, mas peraí, né? O primeiro ponto é para o inimigo. Claro, que se eu fizer bem para ele, e se eu fizer isso não só para cumprir a palavra, mas se eu realmente tiver o amor de Cristo, então eu não posso nem amar o inimigo, se antes eu não estiver amando a mim mesmo. Se essas brasas do fogo de amor, o fogo que vem do amor, nosso Deus é fogo consumidor por justiça, mas a essência de Deus é amor também. Ele é fogo consumidor por ser amor também. São as chamas do amor que consomem o pecado. É a justiça do Criador que vem ou tacando aqueles que não querem no lago de fogo. É justiça, não quer viver no reino. Então não vai entrar no reino para fazer o mal. Ou é fogo consumidor, se não é por justiça, é por amor. Aquele que se entrega docilmente vai sofrendo, vai depois vai entendendo, ah, glórias a Deus, o que eu estou recebendo agora é um amor muito maior. Está dissolvendo os meus medos. Em Romanos a gente lê que o amor não tem medo. Está desmanchando, já não tem mais tanto medo como eu tinha. Glórias a Deus, eu já sei que eu vou morrer. É tanta notícia, é tanta coisa, glórias a Deus, vai te alegrando em Cristo. Eu estou indo para a glória. Então, essa brasa, esse abrasamento, esse fogo consumidor na forma de amor, ele tem que tomar conta de nós primeiro. Para que, originalmente, quando a gente perdoe alguém, quando a gente ajude alguém, esse amor, esse fogo abrasador, ele, por osmose, ele passe naturalmente de ti para outra pessoa. Estão entendendo? Agora, se o irmão não tem esse amor, vai ser aquele irmão que vai dizer: ah, eu perdoei, né? Mas é difícil. Não perdoou nada. Está dizendo que perdoou só para ir para o céu. O teu sentimento ainda é sentimento ruim, ainda lembra daquela pessoa, não quer nem saber. Claro, se o inimigo continua querendo te matar, e muitas vezes consegue. Consegue. Não é aqui, é a vida. A própria palavra diz que vai chegar um tempo em que foi dado força para o mal vencer os santos aqui na terra. Agora, se o inimigo não quer, ele vai para o lago de fogo. Mas tu tem que querer esse amor. Tu tem que vencer primeiro o mal que está em ti. Diz: ah, eu perdoei, né? Mas é difícil. Não, então tu não perdoou coisa nenhuma. Então, se o inimigo não quer, ele quer te matar, claro, tu tem que fugir do inimigo, se tu não vê jeito nenhum de ajudar ele, nem às vezes tu pode querer ajudar ele nas costas dele, às vezes, né? Não que tu vá atrás disso, mas às vezes uma resposta que tu dá poderia condenar mais ainda aquele inimigo. Então, o Espírito Santo vai te iluminar com a resposta certa. Muitas vezes tu pode dizer algo diferente, um exemplo, né, irmãos? Não é que tu vá direto cara a cara, porque às vezes ele não vai querer nem ver a tua cara. Mas às vezes uma resposta, algo que tu fale dele, esse inimigo vai dizer assim: puxa vida, eu tenho que ir lá naquela pessoa e pedir perdão. Eu que ataquei aquela pessoa, como é que ela fez isso para mim? Eu soube que ela falou isso de mim. Estão entendendo, irmãos? Então é desde as coisas mais simples até a questão mais difícil, onde não, o inimigo vai te matar de qualquer jeito, mas tu tem que ter esse amor, não só pelo inimigo, é o segundo ponto, por ti mesmo, é o versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Porque o objetivo do maligno não é te matar aqui na terra. Não. Não. Os que são doutrinados, levados pelo espírito do maligno, achando que tem que limpar a terra, que tem que ser do jeito deles, não conseguem fazer nada. E um dia a Bíblia diz que eles vão fazer isso por um tempo. Mas não consegue nada. Por que que não consegue? Ué, não mataram os cristãos ao longo de toda a história, estão matando cristão? Não consegue fazer nada, porque esse não é o objetivo do maligno. O objetivo do maligno é matar a alma. E nisto ele consegue, nos dois lados, quando aqueles que matam os cristãos, matou a alma deles, estão indo para o inferno. se não pedirem perdão, se não se arrependerem. E os que são mortos sem o amor de Cristo, ou seja, os falsos cristãos, né, que estavam assim com Cristo porque é gostoso, ou porque mais ou menos os mornos, também o maligno conseguiu matar a alma deles. Por quê? Porque se tu não tem Cristo, não tem o amor de Cristo, não crê, diz que crê, mas não crê, é mais ou menos. Esse é o objetivo do maligno. Por isso, versículo 21, irmãos, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não é letra morta, ah, se me fizer mal, vou fazer o bem. Não, até às vezes entra um ladrão na tua casa, tu tem que matar o ladrão, às vezes não tem saída. Mas tu vai procurar fazer o bem, amar aquela pessoa. Não é, ah, mas é difícil. Não, eu amo. Eu tenho um que eu conheci que foi transformado. Eu não sei se pelo meu pensamento, o pensamento de outros, mas ao longo dos anos eu sempre pensei, eu amo aquela pessoa. Se eu pensasse no que ele fez, eu ia dizer, ah, perdoei, mas é difícil. Na realidade, tu tá com ódio da pessoa, tu não tá amando. Não. A vida inteira, enquanto falavam mal daquela pessoa, ficava quieto e eu sempre dizia assim, pobre coitado. E depois aceitei o Senhor Jesus, melhorou. O meu pensamento sobre ele melhorou. Como melhorou? O cara não é ruim, não fez aquilo. Como é que o teu conceito sobre ele melhorou? Melhorou. Melhorou no sentido de pobre coitado. Ah, então quer dizer que tu quer ir lá e fazer o mesmo que ele fazia? Não, não, não, eu estou amando aquela pessoa, está sendo levado pelo mal, pobre, coitado. Olha, daqui a pouco vão atrás daquele cara lá, vão pegar ele, e se ele morrer sem Cristo, vai para o inferno, pobre, coitado. Esse é o pensamento do cristão, amando, isso que é o amor. Ah, mas então tu queria estar com ele? Eu não, de jeito nenhum. Eu quero estar com ele hoje que ele mudou. Mas quando ele não mudava, era pobre, coitado. Esse é o nosso pensamento, é um amor verdadeiro. Mas se eu pensar no que ele fez, aí sim, não, eu não quero isso para mim. Nós temos ódio do pecado, mas não das pessoas. Então, se tu tiver um amor fingido, esse amor não vai estar dentro de ti, não vai transbordar, não vai derramar sobre o outro, não vai abrasar a consciência do outro. E esse é o objetivo. O objetivo é que a luz que está em ti seja a luz de Cristo. Cristo é a luz do mundo. E não porque nós queremos, porque Cristo nos enviou como ovelhas no meio de lobos. Para morrer mesmo, porque vai ter um lobo salvo. Vai ter um. Vai ter um salvo. Eu não me animo em dizer, eu tenho assim a vontade de pregar para multidões, viajar e tudo. Mas não é porque eu acho que eu vou fazer alguma coisa. Não, é porque eu preciso. É eu que estou carente de vocês. É eu que queria ver os olhinhos dos irmãos, abraçar, depois da pregação, ter um jantar, conversar com eles. Eu, né? Agora, quantos vão ser salvos? Eu tenho a plena certeza. Não depende de mim. A palavra chega onde tem que chegar. O Senhor Deus é o absoluto. Então, nós temos que atentar para esses dois pontos neste versículo, que é a respeito de toda a palavra, isso. Quando o Senhor Deus diz para a gente amar, quando o Senhor Deus diz que Ele é amor, quando o Senhor Deus diz para abandonar o pecado, é porque nós recebemos por osmose. Osmose o que é? Coloca dois copos, duas caixas d'água, dois recipientes, um com um líquido escuro e um com um líquido claro. E quando vaza, quando passa o líquido de um para o outro, é osmose. É uma transmissão direta, uma mistura. Então, esse amor, essa luz que está em nós tem que vazar, tem que transbordar, tem que ser derramada sobre aqueles que são treva. Muitos são contra o Senhor Jesus, ignoram e fazem até a guerra, como Paulo fazia, porque não receberam desse amor, não receberam. Agora, não cabe a nós, o Senhor Deus te coloca exatamente onde tem que transbordar esse amor. Mas, se tu não tiver o segundo ponto, primeiro tu tem que ter o amor de Cristo dentro de ti. E a pessoa que está sempre assim morna, sempre com medo, sempre preocupada, eu estive assim também, é a pessoa que ainda não está transbordando o amor de Cristo. Não vai servir como sal, não vai ser embaixador de Cristo. Estão entendendo, irmãos? São os dois pontos deste versículo. Para amar o inimigo, originalmente, a ponto de, se tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Se puder ajudar, mesmo que ele não saiba, ajuda no oculto. Em vez de fazer uma coisa em segredo para piorar a vida dele, tendo uma oportunidade, faz uma coisa que melhore a vida dele. Isso amontoará brasas de fogo sobre a cabeça dele. Trará um despertamento espiritual. Nós não sabemos se em todos, mas o Senhor Deus sabe que isso acontece. Então, nós sabemos que amontoar brasas de fogo é uma ação vinda de ti. Claro, tu que estás amando o inimigo, é o amor que está em ti, está sendo transmitido, jogado para o inimigo. Por isso que são brasas do fogo abrasador do amor. Por que que é fogo consumidor? Por que que é abrasador? Porque é o amor de Deus. O fogo consumidor que vem consumindo tudo para o propósito dele. Olha, primeiro ele vem por amor. O Senhor Jesus não veio julgar. Depois, os que não aceitaram de jeito nenhum, por justiça, lago de fogo. Então tem um irmão que explicou que brasas é Gehalim, em hebraico, ele explicou, e a raiz primitiva é Gehel, que significa atirar fogo, atirar brasas. Então, esse versículo em hebraico usa essa palavra, Gehalim, eu não sei pronunciar direito, mas significa atirar brasas. Essas brasas, quem está atirando somos nós, mas não é fogo, são brasas de amor. Nós lemos em toda a Bíblia Sagrada uma referência de justiça, correção, conversão, purificação, quando se fala de brasas. Isaías 6, versículos 6 e 7. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Isaías 6, versículos 6 e 7. Nós vemos ali brasa viva sendo tirada do altar, porque o altar é santo, é o santo dos santos. O que sai dali é amor. Aquela brasa viva, abrasadora, ela vem consumindo os pecados. E com a brasa tocou-me a boca. Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, olha só, e perdoado o teu pecado. Olha aí, irmãos, nós somos santuário do Espírito Santo. O Santo dos Santos tem um altar dentro de nós. As brasas, as coisas que saem de nós têm que ser como brasas vivas que tiram a iniquidade até do inimigo. É algo que sai de nós, de alguma maneira, na esquina, numa situação, um bem que a gente faz, e o inimigo se toca. O inimigo é seduzido não mais pelo mundo, mas pela primeira vez pelo amor de Deus. O inimigo passa a despertar e ver a verdade. Não é que a gente está querendo combater, dizer que a gente sabe, eles não sabem. Não é. É que o Senhor Deus existe. Nós já estamos dentro dessa verdade, dentro da sombra do Altíssimo. Nós já estamos imersos no amor do Senhor Deus, a ponto do Espírito Santo vir habitar em nós. É como diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus? E que não sois de vós mesmos? Aí, irmãos, há um altar, há um santuário do Espírito Santo dentro de nós. Dali só podem sair brasas de amor. Se essas brasas tocarem o inimigo, se for o amor original, não aquele irmão que diz assim: Ah, eu perdoei, mas é difícil, né? Não, isso não é amor verdadeiro, original. Quem sente amor está sentindo: Ah, pobre daquela pessoa. Lembra com amor, se sente bem ao lembrar do inimigo. Ah, misericórdia, pode até se sentir triste, mas porque o inimigo está dominado. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus? Nós possuímos. Deus É meu e eu sou de Deus. É assim. Veja uma oração intercessória do Senhor Jesus, João 17. E que não sois de vós mesmos. Olha aí. É o que eu falei no início da pregação. Nós não gostamos de dizer que alguém é nosso dono, aqui é minha casa, meu corpo, minhas regras, minha vida, faço o que eu quero. Não é, tu não é dono de nada. É o governo da tua cidade é dono de ti, o governo do estado é dono de ti, o presidente do país é dono de ti, o dono do mundo é dono de ti. Milhares de homens são donos de ti. Quando tu precisar da ajuda de um, tu vai pagar o serviço do outro, vai ter que dar o teu dinheiro para ele, vai precisar dele. Todo mundo é dono de ti. Nós fomos feitos para depender uns dos outros. E aí, quando nós vemos que tem um Deus que é nosso dono, claro que é nosso dono, é a fonte. Ele botou as mãos no pó, ele assoprou a vida. Nós temos a origem no Criador. E aqui, nesse versículo, e que não sois de vós mesmos. Parece difícil, claro que não somos. Nós somos de Deus, Ele é nosso dono. Ah, quer se rebelar, então esperneia. Até a eternidade vai ficar esperneando lá no Lago de Fogo. Mas continua sendo o mesmo dono. O grande oleiro faz o que ele quer do vaso. Se o grande oleiro vê que aquele vaso é macio, vaso para honra. Tem que ser quebrado, se dá para quebrar e refazer, vaso para honra. Mas chega num limite que é vaso para desonra. Então, aquele vaso é o grande oleiro que está fazendo vasos. É simples assim, o Criador está criando almas. Aquele vaso, se é para honra ou para desonra, ele vai ser colocado na casa do Senhor, se é para honra. E se é para desonra também, porque o lago de fogo é um cômodo separado, é uma dimensão separada. Até na nossa casa a gente pode ter um cômodo onde guarda aquilo que não quer. É parecido com isso, mas é assim. O próprio Deus diz que ele cria o bem. E ele cria o mal, ele é o Criador, ele cria todas as coisas. Agora, para onde que tu quer viver como filho de Deus? Quer viver num lago de fogo? A palavra diz que já não são filhos, por quê? Porque não tem a presença de Deus. É um cômodo longe, separado. Então, primeira carta aos Coríntios 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Nós já somos filhos de Deus, se é que de fato o Espírito de Cristo habita em nós. Então, nosso amor não pode ser fingido. É o amor que nós possuímos da parte de Deus. É o Espírito Santo habitando. Deus é amor, o Espírito Santo é Deus também. Ele é amor. Se ele habita em ti de fato, tu sente esse amor, transborda. Então, deste santuário, deste teu interior, as brasas que podem sair para a cabeça do inimigo. Não são brasas de segundas intenções, porque tem gente que diz, ah, vou ajudar, mas para ver o que que vai acontecer. Não, tu não vai ver nada, tu não vai ver se ele vai se arrepender, tu não vai ver se tu consegue alguma coisa do inimigo, nada. Tu vai ajudar porque Cristo manda primeiro. Depois, porque seguindo a Cristo, o Espírito Santo habita em ti e esse amor abrasador já te abrasou, tu já perdeu o medo. Eu vou ajudar porque é assim. Eu estou com tanto amor que eu não tenho capacidade de tornar a vida do outro mais infeliz ainda. Sem interesse nenhum. Se amanhã ele vai voltar de novo e até me matar, eu já fui. Já fui consumido pelo amor e já parti. Glórias a Deus se depois que ele conseguir me matar, ele ainda conseguisse arrepender e subir no céu e me encontrar lá em cima. Me deu uma emoção ainda, irmãos, agora, porque eu sei. Quando a gente sabe da verdade, a emoção, irmãos, tem um irmão que diz que aceitou o Senhor Jesus porque ficava me ouvindo nos cantos lá do serviço, eu pregando, né? Eu disse, ué, mas nem sempre eu te via. Ele estava lá, ó. E eu nunca preguei direto para ele, porque o amor de Cristo foi derramado, sem nem mesmo eu saber. Então, na Bíblia, brasas tem a ver com algo forte, santificação, purificação. Para que isso aconteça, tem que ter o arrependimento, perdão. Se vem do altar de Deus, não tem arrependimento, porque o Senhor Deus já é santo, já é puro. Se o Senhor Deus disser que se arrepende de algo que fez e mudou de ideia, não é, isso é uma linguagem divina. O Senhor Deus está dando uma linguagem simples apenas para a gente ver que ele fez um movimento e agora vai fazer outra coisa. Não é que ele tenha se arrependido. Se o Senhor Deus é perfeito. Mas tem coisas que o Senhor Deus não pode explicar para nós que somos pequenos demais. Então ele usa essas expressões. Ele pode dizer me arrependi do que fiz, pode dizer essas coisas. Por isso a Bíblia tem linguagem figurada, tem parábola, tem tantas coisas que somente através do amor nós alcançamos o conhecimento de Deus, pois o Senhor Deus é amor. Então é interessante, amados, porque quem joga as brasas somos nós. Não dá para fazer charge porque não iriam entender, né? Quando o inimigo vem com canhões, com bombas e tudo, é já fui. Na realidade, o cristão, o inimigo vem com um canhão, o cristão vem com uma bomba atômica. O inimigo vem com 10 mil bombas atômicas e o cristão vem dizendo: olha, pode acabar com tudo. O Senhor Deus vai enrolar até esse universo como um pergaminho. Isso é mais do que uma bomba atômica. Então, quando um lado vem com arma, e é sempre assim, né? Até no mundo carnal, né? Começa assim com as pistolinhas, descobriram a pólvora, aí o outro inventou a metralhadora, o outro inventou a granada. Até hoje, é arma disso, arma daquilo. O mundo virou um barril de pólvora. Primeiro que acendeu um pavio já era. Até hoje é assim, é um querendo ser mais forte, é força contra força. Chega um momento em que a humanidade ela vai ser consumida por fogo, pela ira do Criador, porque quando não entendeu o fogo abrasador do amor, vai ter que receber o fogo consumidor da justiça. Aí vai ser como um filme que eu assisti uma vez, que era só tiro, fogo contra fogo. Então, amados, é fantástico, porque quando acho que estão com todas as armas, né? E a nossa luta não é contra a carne, isso é entendimento espiritual. Cristão está vivo porque Cristo quer e tem a vida eterna. Então, quando vier com todas as armas, não nós, mas o Espírito de Deus, que é arma maior do que essa, né? O próprio Deus está conosco. Ah, então quer dizer que nós vamos vencer? Não, não é essa a mentalidade. Nós vencemos por nós mesmos e queremos que eles vençam conosco. A única vitória é Cristo. A vitória é essa. É o que Cristo fez por nós e consumou a obra vicária na cruz. A vitória do Senhor Jesus sobre a morte. Não há morte para nós, não há condenação, é vida eterna e abundante. Então, quando o inimigo, que não é aquele que aponta a arma para ti, não são as pessoas do mundo, é o maligno, esse que não tem perdão. Esse é inimigo declarado. Desse sim, nós somos inimigos dele e ele é nosso inimigo, mas nem contra ele nós batemos de frente. Não, não, não. Não é pisar na cabeça do Satanás, não, nem contra ele. Nós oramos para o Senhor Deus, a nossa luta espiritual. E se é para bater de frente, a gente não fala diretamente com ele também, não. É que o Senhor te repreenda. É o mais perto que a gente chega de falar direto para um demônio ou para o Satanás, porque nós não temos parte com eles. Então, se tu em sonho, em visões, ou mesmo no mundo real, vê um demônio ou o próprio Satanás, vai chegar um tempo que isso vai acontecer para todos, né? Eu já vi demônio materializado, encarnado. Eles estão encarnando hoje. Um irmão falou aí num vídeo, eu acredito porque eu vi um muitos anos atrás. Então eu não vou ali bater papo com ele e dizer: ah, tu é o cara, né? Não sei. Não, não, não, não, não, não. Não temos parte. O máximo que eu posso dizer para ele é que o Senhor te repreenda. E não como que eu tenha a chave, eu tenho poder, eu sou de Cristo. Não, esse sentimento não é nosso. É falar a verdade, é o meu desejo que o Senhor te repreenda, eu acredito que vai repreender agora. Eu não vou inventar. Eu não sei quando que o Senhor Deus vai fazer isso. Será que é na hora que eu terminar de falar? Pode ser. Será que é outro dia? Porque eu vou dizer que o Senhor te repreende e vou fugir dele. Até onde eu posso fugir. Toda a palavra do nosso Deus é verdadeira. Nós já sabemos disso e nós temos que buscar esse amor, buscar que o Espírito Santo nos revele essas coisas e derrame esse amor em nós. É o amor abrasador que faz com que nós não tenhamos mais medo. A palavra diz que o amor não tem medo. É assim. Até um demônio, se eu disser que o Senhor te repreenda, eu falo pelo amor de Cristo original. Ele, o Senhor, repreende. Quando vai ser, eu não sei. E até uma pessoa tomada por um demônio, quanto mais amor recebe, é como um carvãozinho, vai sendo adicionado, vai sendo amontoado, a palavra diz, sobre a cabeça dele, sobre a consciência dele. Cada vez mais ele vai percebendo, é verdade. Agora, se ele tiver que matar um, ou ameaçar um, ou muitos cristãos, Paulo era perseguidor de cristãos. Se esse amor vai chegar pessoalmente, como chegou para Paulo, através do Senhor Jesus, ou se vai chegar através de nós, nós não sabemos. Se vai ser imediato, se não vai ser, isso aí o Senhor Deus é que sabe, nós temos apenas que cumprir. E a melhor maneira de saber se tu estás cumprindo é saber se esse amor realmente está dentro de ti. Saber diz que o amor não tem medo. Então por que tu tens medo? Não é um toma lá da cá, não vou também acusar os irmãos. Mas esse medo deveria diminuir. E o sentimento de amor, tem muito irmão aí que podia estar pregando e não está. Eu já vi irmão com uma sabedoria que já se declarou para Cristo assim, horas e horas falando comigo. Tem muitos irmãos assim e não estão pregando. O dom não é para todos. Tem dom disso, dom daquilo, são vários dons. Mas tem muitos irmãos que foram tomados por esse amor, mas estão pecando justamente por não jogar essas brasas de amor no inimigo. É, porque diz, ah, mas amar o inimigo é para dar de comer, é pão, é água. Não, não é isso que a palavra está dizendo. Até isso, numa guerra, até isso. Mas é tudo que tu puder fazer pelo teu semelhante. Se tu tem o dom para pregar, eu já vi irmão falando comigo no privado, com um dom que conhece a palavra e não tem um canal no YouTube. Estão entendendo, irmãos? Então, quanto mais tu entenderes a palavra, mais tu vai ser tomado por esse amor. Mais o Espírito Santo vai te guiar. Vejam que nós, como embaixadores de Cristo, chega um ponto em que nós não conseguimos mais fazer nada. De nós mesmos, nós não conseguimos. E o Senhor Deus nos coloca em situações em que a gente acha que eram horríveis, e sim, muitas vezes, porque um dia vai chegar a nossa hora, muitas vezes era quase morte, ou o problema era tão grande, não sei o que, nós não percebemos que esse amor, essas brasas de amor que estavam dentro de nós, abrasaram as cabeças, as consciências de outros. É o caso daquele que diz que aceitou o Senhor porque me viu pregando lá no trabalho, pensava nas coisas que eu falava. Mas já aconteceu também de pessoas que falavam mal de mim e eu falava bem de volta. Eu pelo menos dizia assim, olha, eu não sei quem é ele, quem é, que amigo é esse, que pessoa é essa. Isso já mudava, já ia de volta para a pessoa lá, puxa, ele não falou mal de ti, por que que tu está falando mal dele? Já acalmava o outro. Então são milhares e milhares de situações, mas chega ao ponto em que uma alma percebe que Cristo é o Senhor. Chega ao ponto em que é como o cristão que está com o Senhor Jesus no barco, né? Lembrando, não é aquele barco que não vai afundar na carne. Na carne afunda, irmãos. Na carne nós vamos morrer. É espiritual. A nossa alma não afunda. A hora que morrer o corpo, a alma não afunda. Virão os anjos, vão te levar para cima. É como o cristão que já está com Cristo no barco e está vendo um que acha que está bem, porque tem força, né? Porque tem vigor da juventude, está nadando no mar e diz: Eu não quero esse teu barco, eu não preciso, eu estou bem aqui. E não percebe que já está em alto mar, que não tem salvação, está condenado, vai morrer. E aí é como um cristão naquele barco jogando uma boia, já não pode mais dizer nada, certo? Mas a situação mostra e que o cristão transbordando de amor, esse amor ele é como uma fagulha. É uma brasa que sai e vai amontoar na cabeça do inimigo. Então é literalmente nós salvos num barquinho jogando. Olha, eu não posso te falar nada, etc. Tá aqui a boia, toma. Ele já recebeu a boia lá embaixo, então em muitos casos ele vai agarrar aquela boia. Ele vai agarrar e vai ser salvo. Mensagem espiritual, né? Então, vocês sabem que amar o inimigo não é fazer o que ele faz, né? Nós temos que muitas vezes nos defender, mas não podemos fazer isso nos vingando. Mas temos que ter sempre o sentimento de amor. Sempre de nós tem que sair amor. Sempre ajudar até onde a gente puder. É O despertar das almas que acontece através do mistério que é Deus. O Senhor Deus é um mistério eterno, bom, que vai se revelando para nós. Quando a gente joga aquela boia, quando a gente ama o inimigo, nós estamos dando mais condições dele perceber o mal que fez, para que ele tenha condições de aceitar o Senhor Jesus. Então, quando tu tem condições de se vingar, isso já aconteceu comigo. Quando tu é o rei da cocada, né? Ah, agora chegou a hora. Tem gente que espera anos até chegar o momento de se vingar do outro, né? Isso já aconteceu comigo, nunca fiquei esperando. Mas já aconteceu assim de eu ter uma oportunidade de dizer: ah, agora eu vou envergonhar aquela pessoa, vou derrotar, vai perder emprego, vai perder, vai sair daqui. Não, aí quando chegou aquela hora, o que que tu faz? Tu ajuda. E depois de tantos anos, aquela pessoa fica perplexa: como é que esse cara veio me ajudar? Ele não sabe que a gente é inimigo. Não, tu que é meu inimigo, eu nunca fui teu inimigo. Acontece isso em política, né? Esses dias eu encontrei um, não quis ouvir a palavra. O Espírito Santo estando em mim, falando a palavra simples. Para ele, Espiritismo, ah, mas eu fui curado lá, me dizia assim. Eu, por amor, falando para ele: olha, até demônio cura. Jesus Cristo é o Senhor. É só aceitar ele como teu único e suficiente Salvador. E ele dizendo: olha, tu pode me dizer o que tu quiser. Eu sei que eu saí de lá, eu fui curado. E não sei o que, eu recebi isso, então eu sei que é assim. Estão entendendo, irmãos? Por quê? Porque ele era meu inimigo político. E eu nem sabia, estava conversando com ele. Fui lembrar disso, sabe quando? No outro dia. No outro dia. Porque na política tem muitas pessoas que a gente nem conhece, mas eles tomam a gente como inimigo só por causa que um está num partido e o outro está no outro. Então, da época de muitos anos atrás, quando eu me envolvia com essas coisas, veio um inimigo político em que o Senhor me colocou frente a frente para dizer: Jesus é o Senhor, aceita. E ele batia o pé dizendo: não, não, não, não. Tu pode dizer o que tu quiser, mas eu só sei de uma coisa. Olha, eu estava assim, assim, fui lá e fui curado no mesmo dia. Claro, eu acredito, com poder demoníaco. Para quê? Ele entrega a alma dele para o Satanás, isso que ele não quer ver. Quer dizer, eu estava ali por amor, nem lembrava que ele era meu inimigo político. Depois eu fui lembrar que era um conhecido, era do outro partido, não sei o quê, na minha cidade tem essas guerras políticas. E aí então, depois eu fui ver que eu estava ali por amor. Eu nem lembrava dele. Eu derramei o amor de Cristo, joguei a boia. Na hora ele não pegou a boia, né, irmãos? Mas não sei agora o agir do Senhor Deus, se ele vai lembrar do que aconteceu ali, né? Que eu fui por amor mesmo e não por guerra. Se ele vai pensar no que eu disse, né? Que ele foi curado, mas não foi da parte do Salvador. Ele foi curado justamente para que ele seja enganado, né? O maligno, ele enriquece, ele dá poder para as pessoas, para que as pessoas neguem a Cristo. Então, irmãos, essa coisa de ter o amor de Cristo, as brasas, né? O amor abrasador de Cristo dentro de si, o amor de Cristo nós temos, mas é um alerta para nós, porque aquele irmão que diz: ah, eu perdoo, mas é difícil, né? Ou aquele que diz que ama o inimigo, mas na hora que o Senhor Deus coloca nas tuas mãos algo que tu pode fazer e tu não faz pelo inimigo. E assim são muitas situações, né? Se tu não tem o verdadeiro amor de Cristo, né? Se tu sente revolta, qualquer coisa não é de Cristo. Isso é um alerta. Por quê? Se tu é de Cristo, tu recebeu o amor de Cristo. É simples assim. E se tu não é de Cristo, tu não reconhece nem o sacrifício vicário, porque o Senhor perdoou até o final. E nós temos que ser como Ele. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23, diz o seguinte: o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Seja o Senhor, quando injuriado, ele não devolvia mal com mal. ele se entregava ao propósito daquele que julga justamente ao propósito do Pai. Ele era orientado pelo Pai, seguia os desígnios do Criador. Lucas 23, versículos 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Então, dificuldade está em viver nesse mundo, tá certo? Agora, quem vê dificuldade em fazer com amor o que Cristo pediu, não é de Cristo. Porque o amor, ele não pode ser decorado, aprendido na letra morta, ele tem que ser recebido, é osmose mesmo. Ele tem que ser derramado do Espírito Santo que está dentro de ti. Mas se a gente entristecer o Espírito Santo, se a gente der as costas para o Senhor Deus e fizer isso, muito vai ser o pecado contra o Espírito Santo. Se nós buscarmos a face do Senhor, este amor, o Espírito Santo vai nos comunicar, vai derramar, vai transmitir, transferir. Não é um ensinamento que se aprende como se aprende a ciência do homem. É ensinamento do Criador, é transferência divina de conhecimento. Quando um homem conhece uma mulher, significa deitar-se com a mulher, significa tornar uma só carne com ela. A palavra conhecer tem este significado na Bíblia, quando o homem conhece a mulher. Conhecer a Deus semelhantemente não é carnal, não é uma relação sexual, mas semelhantemente é tornar-se um com Deus. Então, o Espírito Santo já habita dentro de nós e na oração intercessória do Senhor Jesus, ele diz que o desejo, o objetivo do Pai e do Filho é esse, é que nós sejamos um com eles. Conhecer a Deus é a nossa salvação, justamente por isso. Porque assim como o homem se torna um com uma mulher em carne, conhecer a Deus, nós nos tornamos um com o Senhor Deus em espírito, porque o Senhor Deus é espírito. E é somente assim que o amor do Senhor Deus entra em nós, é derramado e nós passamos a conhecer, testemunhar, olhar, viver, sentir esse amor. É como ter visitado um lugar e dizer: olha, eu não decorei este lugar num livro e fotos. Eu poderia dizer: eu conheço esse lugar. Não, não conheço. Eu vi num livro, estudei, eu sei mais ou menos como é que é. Agora, a pessoa que foi lá e não viu nada diferente do que ela viu nas fotos, agora ela sentiu, ela esteve dentro daquele lugar, ela conheceu. A mesma coisa. Aquele que vê a Bíblia, diz e se posiciona contra, não conheceu a Deus. Mas o cristão, em algum momento de sua vida, o amor abrasador deste Deus, uma brasinha que seja, foi jogada para dentro da alma dele e ele passou a conhecer este amor. É assim. Por isso que nós buscamos conhecer a esse Deus maravilhoso, que mesmo quando estava sendo crucificado, mesmo quando repartiram as vestes dele, lançaram sortes na frente dele, ali sangrando. Esse Deus maravilhoso, ele, o Pai, só um dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Um filho que é a expressa imagem do Pai, a idêntica imagem do Pai. Quem conhece o filho, conhece o Pai. Quem aceita o filho, aceita o Pai. É o Deus vivo na terra. Este nos mostrou qual é o comportamento certo. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É o momento em que o Senhor Deus está amontoando brasas na cabeça daqueles que estavam até se divertindo ali, zombando, lançando sortes, não ligando para aquilo. Mais importante, imagine os dois soldados romanos ali, o mais importante para eles era aquelas vestes, aquela coisa fedida que naquela época era importante. Lançando sortes. Hoje o homem Diz que não zomba, que é bobagem, que fica lá nos videogames, nos cassinos, aquilo tudo que o homem tem hoje, essa diversão toda, não passa de pedrinhas de sortes. A mesma diversão que os dois romanos tinham naquela época, jogando duas pedrinhas ali, para tu ver como nós não temos nada. Por isso o Cristo diz: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Senhor Deus não sentiu inveja deles estarem melhor, com poder, ricos e ainda o matando. O Senhor Deus não disse assim: ah, eu perdoo, mas é difícil, né? Não. Cheio do amor, porque Ele é amor. O Senhor Jesus, que é Deus, Ele e o Pai são um. Cheio de amor, até na cruz Ele provou que amor, disse: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não ficou com inveja, não ficou querendo estar no lugar daquele que tem arte, daquele que está armando as coisas para ti. No oculto, não. Então a brasa de amor foi lançada. A hora é agora, em todos os tempos, a palavra do Senhor Deus foi lançada. Todos estão recebendo brasas de amor. Nós cristãos já estamos recebendo há muito tempo. E esse alerta é para nós mesmos, para que esse amor nos abrase mais ainda e tenhamos menos medo. Já foi lançada. Nem Cristo condenou, nem Cristo veio julgar. Cristo disse que a condenação é a palavra que ele falou. Se não aceitar, já está condenado. Ele não veio condenar, ele veio trazer a palavra de salvação. Mas se a pessoa não aceita a salvação, então a condenação é essa palavra. Não está aceitando a salvação. É simples assim. Então as brasas de amor já foram lançadas. Agora, aqueles que são inimigos de Deus, ou se abrasam com amor, ou serão abrasados eternamente no lago de fogo. Pois Deus, o Senhor, é fogo consumidor, no sentido de poder. Ele é o Todo-Poderoso. Por isso, dizemos, é fogo consumidor. Consome a tudo e a todos. Mas como? Em que sentido? Sendo ele perfeito, como que ele é poder? Para que esse poder? Porque ele é, simplesmente é. Então, se ele é perfeito, como é que ele usa esse poder? Ele usa este poder em perfeição. Ele é perfeito. Então ele usa com amor. Mas não é amor fingido. Para que haja o verdadeiro amor, para que haja a nova Jerusalém, para que haja o céu, tem que haver separação, tem que haver justiça, tem que haver provisão, tem que haver as ruas de ouro, tem que haver a palavra dele sendo cumprida. Se ele é o Criador, o Pai, e nós somos os filhos. Se ele diz que entregou o próprio filho, nós sabemos que entregou, e também confirma dizendo: olha, a lógica é essa. Aquele que não poupou o próprio filho, antes o enviou por amor de nós, como não dará também todas as coisas? É claro, se ele enviou o próprio filho. Então, ruas de ouro e de cristal é só o começo. Ruas de ouro, diz a palavra, vão ter cristais, pedras preciosas. Natureza exuberante, vida eterna, nós seremos como anjos. O amor do Cristo será diretamente em nossas almas, de tal forma que nossos corpos estarão glorificados eternamente, sem pecado, sem mácula. Tem que se cumprir, se ele é perfeito, se ele diz que é assim. E a lógica é essa: o ser perfeito, o Senhor dos Senhores, o Eterno, que vem da eternidade. Ele veio construindo algo poderoso. Ele mesmo é poderoso por ser o eterno. Então, não é só por definição, é pela lógica simples. Ele veio construindo aquilo que é bom. O que é melhor do que tudo? É o amor. É a luz, a perfeição, poder voar como os anjos, poder flutuar, poder deixar a porta das casas abertas. Ah, conto de fadas não é. Se aproxima do Criador, aquele que não se aproximou, que se aproxime. E receba também, é de graça. Existe, é o Senhor. Por isso, o Senhor não precisa de nada, veio por amor. E até em seu último momento, apesar do que fizeram, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmãos, quando nós entendemos esse amor, porque seguir a Cristo não é decorar a Bíblia. É entender, é receber, é conhecer, se tornar um com o Senhor Deus. Toma sua cruz e segue a Cristo. Dizer o que? Ah, eu quero ser crucificado também. É, pois bem, pode ser que aconteça. Mas se fizeres por vaidade, nem que tu seja crucificado, tu não vai para o céu. Não é questão de ser crucificado. Cristo não quis o mal, não quis que ninguém fosse crucificado, não quis que nem um dodói, nada, nada, nada. Eu me roubaram tudo a vida inteira. Não, ele não quis. Mas o Senhor ensina que esse mundo é assim e nos importa receber a riqueza de cima. Nos importa que sejamos abrasados. Opa, não é abrasado de fogo. Não tem nada, não tem fogo. Não há condenação para os salvos em Cristo Jesus. Se acontecer algum mal, fogo, seja o que for, não, e não vem de Deus, tem que cumprir, cumpre, passa por aquilo. Nós estamos falando que vem do Criador para nós e para quem quiser. Quem não quiser, eu não posso fazer nada. Nós temos que ser abrasados, consumidos, dissolvidos, desmanchados, nos entregar totalmente para que esse ego, esse eu antigo, nossas preocupações, até as lembranças não podem ser excessivas. Cristo diz: não é digno do arado quem olhar para trás. Nós temos que ser, então, dissolvidos no amor de Cristo, porque nós estamos indo para a glória. Porque a honra do Pai é a glória do Pai. O Criador fez as almas para serem seus filhos e nós aceitamos, irmãos. Nós temos que olhar para cima. Nós temos que sentir cada vez mais o amor de Cristo. Então, vejam que vai afunilando, vai simplificando. Os judeus tentam cumprir a lei como um manual de máquina. Ah, não vou fazer isso. O manual não é nem de máquina, é de leis. Não vou passar em alta velocidade naquela esquina porque lá tem uma placa dizendo pare. Ah, é a lei. É, eu li a lei, eu vou cumprir, vou para o céu. Aí chega na outra esquina, não tem a lei, não tem a placa de pare. Aí na ignorância dele diz assim: ah, aqui não tem lei. Vou tocar mil aqui. Vou do jeito que eu quiser pela vida. Os judeus não messiânicos são assim. Eles não conhecem a Deus. Eles conhecem a lei. E eles têm 613 mandamentos. É pouco. Se for ver, então, a vontade do Criador transformada em lei, se a gente for fazer isso, ninguém fez. Até fizeram, já tem 613 mandamentos. Mas se for pensar, não vai terminar, vai ter milhares e milhares e milhares de mandamentos e não vão conseguir cumprir. Por isso que a salvação não vem pela lei, vem pela graça, vem pelo conhecimento de Deus, vem por aceitar o Filho de Deus, que é um com Deus. Quem tem o Filho tem o Pai. Por isso o Senhor Jesus disse que o alimento dele é fazer a vontade do Pai que o enviou, porque ele e o Pai são um. Ele é o Verbo, ele é a palavra do Criador. Então, quando nós temos o conhecimento, Senhor Deus, nós vamos passando, afunilando. Passamos pelos 613 mandamentos, pelo Antigo Testamento, pelos 10 mandamentos. E não é que a gente vai anulando isso, a lei. Não, a gente vai cumprindo tudo isso de forma mais simples. Até o ponto de chegar nos dois maiores mandamentos, que é amar a Deus. Se eu amo a Deus, Deus me ama, esse amor está inundando o meu ser, está abrasando o meu ser, então eu acabo cumprindo o segundo mandamento, mesmo sem saber que eu estou cumprindo, mesmo sem exigir nada. Eu não vou amar o inimigo, ah, eu vou fazer isso para ver se ele para de me incomodar. Não, não estou fazendo troca, nada. Tu cumpre os dois maiores mandamentos. E toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos, diz a palavra, que é amar o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, buscar o Senhor Deus e amar o teu semelhante como a ti mesmo. Isso é vencer o mal com o bem, é nos espelharmos. A palavra diz que nós vemos hoje por espelho e enigma. É incompleto, muita coisa a gente não entende. Mas o Espírito nos dá um embasamento para que nós sigamos com Cristo, porque um dia nós veremos completamente. É, nós seremos como Ele. A imagem e semelhança do Criador está sendo despertada em nós. Primeiro tu cumpre a palavra, depois começa a sentir a verdade. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Vencer o mal que estava dentro de ti. A palavra diz que Adão e Eva botaram o mal para dentro. É, e nós somos descendentes. O mal está dentro de nós. E nós estamos vencendo o mal que está dentro de nós. Eu não vou amar o inimigo achando que vou conseguir alguma coisa. Não, eu estou fazendo isso porque eu estou na luta espiritual contra o mal que está dentro de mim. É natural, não é? Ah, mas é difícil. Ah, não posso nem pensar naquela pessoa. Não, não, não. Os dois maiores mandamentos. Eu fiz isso porque eu amo a Deus, porque o Senhor Deus me ensinou assim. E o Senhor Deus diz que todas as pessoas podem ser salvas. Eu tenho que tratar todas com amor, porque cada alma pode ainda ser salva. É por isso. O meu amor, o amor que Deus me deu, eu estou dando. Eu era inimigo do Senhor Deus. Se eu tiver ódio do meu inimigo, então eu não sou de Deus, porque o Senhor Deus, para me salvar, ele veio por amor e não veio me pisar, não veio com ódio. A palavra diz que até quando nós éramos inimigos do Senhor Deus, ele enviou o próprio Filho para nos salvar. Muito mais agora que nós aceitamos o Filho, muito mais amor tem o Senhor por nós, o zelo do Criador por nós. Quando nós entendemos isso, amados irmãos, o nosso medo começa a se desmanchar, porque o amor não tem medo. Como é que o Criador, que é eterno, vai ter medo de alguma coisa? Não tem. Não tem como, não faz lógica nenhuma. Medo de quê, se ele é o eterno? E agora, se tu crês no Senhor, o Senhor que é eterno, e ele te diz que tu tens vida eterna, se tu crês nele, se o amor dele está em ti, se tu estás nele, como é que tu vai ter medo também? Ele até te permite que tu tenhas algum medo. Mas veja a lógica simples. Não tem. Ele é o Todo-Poderoso. Vai ter medo de quê? E se este, o meu Pai, que é o Todo-Poderoso, diz que eu tenho a vida eterna. Todo aquele que crê está salvo. Como é que eu vou ter medo? Então, quanto menos medo tu tiveres, mais confiança, mais fé e mais amor tu tem de volta para o Senhor. O Senhor te ama? Por que que tu não ama de volta o Senhor Deus em espírito e verdade? Isto é adoração para o Senhor Deus, a ponto de se entregar totalmente, porque sabe que já recebeu esse amor. Quando um cristão tem esse amor abrasando dentro de si, não é vozinha macia, não é o jeito que o cristão puder. Mas quando o cristão tem esse amor dentro de si, esse amor é que são como brasas que saem. E acaba alcançando uma alma, duas, não sei quantas almas. Eu queria falar para multidões, mas não sei. Eu só sei que a palavra diz que uma alma ou duas, eu já vi uma que foi salva por causa dessas brasas aí. E eu não me vanglorio disso, não. Mas são brasas do altar, do amor de Deus. E hoje o Senhor Deus habita dentro de mim, habita dentro de ti. Tem um altar dentro de ti com brasas de amor divino. Essas brasas são lançadas, ou porque é pregador, ou porque está congregando, ou por vários motivos, mas o cristão que se deixa cada vez mais se abrasar, se levar pelo amor de Cristo, essas brasas se tornam tão fortes que dissolvem o eu antigo, tiram até o medo do cristão. Brasas de amor que vão abrasando, vão substituindo os sentimentos antigos de vingança, de rancor, de ódio, de ciúmes, de medo. É isso que o Senhor Deus quer. Ele quer transformar as almas que achavam que o mundo termina, a tua vida termina, alguma coisa termina. Ele quer nos posicionar, e já posicionou, se é que tu cresça, como filhos daquele que é o Eterno. E, portanto, são filhos que têm a vida eterna e abundante. E por isso nada temem. Simples assim. Então é claro, irmãos, que Romanos 12, 20 traz essa mensagem, e Romanos 12, 19, o versículo anterior, aparentemente diz que nós estamos jogando brasas de fogo para condenar o inimigo. Vejam bem, o que o versículo diz é que nós não estamos fazendo isso. O Senhor Deus, o próprio Deus, está presente em nós, o Espírito Santo habita em nós. Assim como o Senhor Deus veio para nós, o Senhor Deus está vindo para todos. Nós estamos jogando a vontade do Criador em todos, aqueles que a gente acha que são inimigos, aqueles que a gente acha que são amigos, parentes. A palavra diz que muitos, mesmo bonzinhos, vão ser condenados por não aceitarem o Filho de Deus. Romanos 12, 19 diz: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Olha aí, ó. Parece, né? Diz, ah, eu não vou me vingar porque o pai está vindo aí para esmagar o inimigo. Não, não é esse sentimento. Mas vamos ler o versículo. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então aí vai longe, né, irmãos? Nós sabemos que nós estamos no Novo Testamento, é a graça. Nós sabemos que Paulo, o amado Paulo, que escreveu as cartas paulinas, recebeu isso do Senhor, dizendo: a minha graça te basta. Ah, quer dizer que eu fiz tudo para ti. Esse Deus chega e diz que a minha graça te basta. Misericórdia, irmãos. Não, Paulo recebeu de bom grado, entendeu? O Senhor Deus já tinha elevado Paulo com este fogo consumidor na forma de amor. Então, ou a essência do nosso Deus, que é fogo consumidor, consome por amor, consome os teus pecados, a tua inveja, os teus ciúmes, o teu ódio, o teu desejo de vingança. Ou o fogo consumidor, que é a essência do seu Deus, vem e consome toda a tua alma no lago de fogo. Se tu não quer largar esses valores horríveis do pecado, que é o ódio, os ciúmes, tudo isso aí, né? Então, tu vai ser consumido no lago de fogo. Simples assim. Tanto é que o Senhor Deus é o único que pode se vingar, porque ele é santo, santo, santo. Então, como nós não somos santos, santos, santos, nós somos santos porque recebemos dele. Então, o Senhor Deus não quer que nós recebamos esta mancha, esta iniquidade. Ele diz que não é para a gente se vingar, é para deixar que ele, a ira dele, está preparada. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ele é santo, santo, santo. Quando ele diz que a vingança é dele, não é porque ele. Ah, eu botei uns para meter o pé, eu sinto prazer nisso. Não, a palavra diz que o Senhor Deus não sente prazer na morte nem do ímpio. Ele é amor, ele quer salvar as almas. Mas por ele ser santo, santo, santo, fogo consumidor, esse amor que já nos consumiu, já acabou com o nosso pecado, nos resgatou para a glória, ele também é fogo consumidor em santidade, em justiça. Quando chega o momento final em que a criatura não quer aceitar a boia, não quer aceitar o Criador, aí, minha é a vingança, diz o Senhor. Ele vai retribuir na última instância, né? Vai lançar o corpo e a alma no lago de fogo. Então, amados, eu sei que eu enfatizo bastante, mas é muito importante nós entendermos que não é só questão de entender com a mente, mas com o coração e com a alma entrega. Nós sabemos que temos a promessa, a vida eterna, para vivermos em paz, em plenitude. Por isso que é importante, de vez em quando, parar, senta aí numa natureza e pensa assim, por um minuto que seja, puxa vida, esse minuto que eu já estou ficando cansado aqui, lá na glória eu vou poder ficar horas e não vou cansar. Eu vou ter irmãos eternamente, não vai ter nem noite. Pense em tudo que a Bíblia colocou para nós. Às vezes, se um ímpio ouve um áudio desse, ele não sabe nem do que eu estou falando. Eu tenho que lembrar novamente que o corpo é glorificado, não haverá mais mortes, não haverá ofensas, não haverá bicho estranho que entre na tua casa, leão, cobra, nada, as portas poderão ficar abertas, que não vão entrar ladrões, nada, nada. Vida eterna e abundante, a vida perfeita, perfeita. Tem muitas coisas que a palavra diz que serão. Nós sabemos disso, então. Nós nos entregamos. Ele é o Todo-Poderoso. Neste ponto, nós já nascemos da água do Espírito, quando nós nos entregamos. Aí sim nós entendemos o que é: nada nem ninguém irá nos separar do amor de Cristo. Não é atitude de guerra, não é se achar mais do que o outro, não. É saber que o Senhor já te resgatou e não importa o que aconteça contigo, tu vai chegar lá. É isso. Então, Por que não amar o outro? É uma obrigação entregar aquilo que tu já recebeste. Mas até na última instância do pensamento, por que não amar se eu já recebi tudo isso? E muitas vezes a pessoa, num pensamento desse, ela conclui finalmente que a ignorância é tão grande. Primeiro a gente vê, já vi isso, já vi aquilo, já tenho a vida eterna e tudo, mas ainda resiste em entregar esse verdadeiro amor. Mas quando chega uma pergunta tão simples, pois é, mas por que então não amo? Por que não amar? Porque não recebeu, não está ainda entregando a vida por amor de Cristo. E é isso que o Senhor Deus quer que façamos, pois Ele fez isso, Ele entregou a própria vida por amor de nós. É um amor incondicional. Entregar o amor incondicionalmente, mas o amor verdadeiro, junto com a verdade. Verdade esta que para muitos irmãos está custando a vida, né? Porque o inimigo ele vem para condenar, para roubar, para matar e não quer receber o amor. Essa é a grande ruína do inimigo, que vai ser condenado no lago de fogo. Muitos deles vão ser assim, mas alguns, em algum momento, que virão para condenar, eles acabarão recebendo as brasas de fogo do cristão. Mas somente do verdadeiro cristão, aquele que já está abrasado pelo amor de Cristo, aquele que sabe que não é só poesia, aquele que sabe que nada nem ninguém irá nos separar do amor de Cristo. Que não é filosofia, que o Criador veio de fato para nós e nos salvou. Então, amontoar brasas de fogo sobre a cabeça do inimigo, isso é automático. Isso é, a palavra diz o que acontece. Mas para isso acontecer, tem que amontoar brasas de fogo nas nossas cabeças primeiro. Porque só pode amar quem tem amor primeiro. Só pode amar aquele que já foi abrasado pelo amor de Deus. Aquele que é morno ou que é frio, por isso que o Senhor diz, aquele que é morno vai ser vomitado. Porque aquele que é morno não tem as brasas do amor de Cristo, não prega, no ponto de ônibus não fala de Cristo, é bom dia, é. Aquele que segue o sacerdote, pede perdão para o sacerdote, se ajoelha para Maria, para imagens, não pode receber o amor de Cristo, não tem um contato direto com aquele que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente ele, não tem outro. São brasas vivas representando a presença do Espírito Santo em ti, que faz morada em ti, queimando de amor. É uma linguagem figurada, mas é forte e é real. É o amor que salva a tua alma e que vai te levar para a glória. É o amor que consome, se tu te entrega cada vez mais para Cristo, ele consome todas as tuas preferências e tu fica no pão e na água se necessário, sem reclamar. Como aquela mãe que perdeu o filho e foi lá batalhar para ainda dizer que perdoa o assassino. Essas são as brasas de amor que a gente joga na cabeça do inimigo. Quando permitimos, então, não só da boca para fora, que o Senhor brilhe dentro de nós, ele é o Pai das luzes. Então, quando a gente morrer, o cristão que já está abrasado pelo amor de Deus, quando ele vai morrer, ele vai rindo. Ele vai rindo. Irmãos, é verdade. Não digo todos. Não digo todos. Mas tem irmão que é assim. Abrasado pela consciência do Cristo, com as fagulhas do Eterno brilhando dentro de si, acesas. Consciência abrasada, consciência queimando, as tuas preferências, os teus mimimis, as coisas antigas já se passaram. Quando eu era menino, pensava nas coisas de menino, agora que sou homem, penso como homem, como mulher, como adulto. Mas é como um adulto espiritual, nascido da água e do espírito. Agora eu vejo, tem até cristão que é milionário e abdica, não fica gastando dinheiro nos prazeres da vida. Tem, eu já vi alguns. Porque ele foi abrasado, a consciência agora é de Deus. Ele tem consciência de Deus, ele está consciente, está ciente, tem ciência, tem conhecimento de Deus, o amor de Deus por osmose passou para ele, por contato, por proximidade, entrou na mente daquele milionário. E nós somos mais do que milionários, irmãos. Todo aquele que crê sabe disso. Quando nós perdoamos e amamos os nossos inimigos, na prática, a ponto de dar pão, dar água, de ajudar, nós estamos dando oportunidade para que ele viva mais e receba a salvação, para que ele considere, assim como o Criador nos deu esta oportunidade. O Eterno, que vem da eternidade, agora vê criaturas tão malignas como nós e nos dá a vida eterna. E abundante. Procurem. Procurem na Bíblia Sagrada com a palavra brasas. Procurem aí na internet e coloquem a palavra brasas e vocês vão ver vários versículos. Um deles é Ezequiel 1, versículo 13. No meio dos seres viventes havia uma coisa semelhante a ardentes brasas de fogo. Ou a tochas que se moviam por entre os seres viventes. E o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Amados, o nosso Deus é poder. Toda palavra, o Espírito Santo nos revela isso. E até um anjo me visitou com um grande poder em carne, irmãos. Não adianta eu tentar repetir, falar melhor, mais bonitinho, eu vou dando testemunho pingadinho. É poder, é Ele que faz, é o Espírito que faz, a obra do Senhor Deus vai chegar a palavra onde tem que chegar, em quem tem que chegar. É o absoluto, nós estamos nas mãos do absoluto, do fogo consumidor. Ou nós resistimos e somos consumidos. Como eu fui durante muitos anos sofrendo, tentando entender. Ou nós nos entregamos e deixamos que o fogo consumidor do Criador nos consuma. Quando o Senhor Deus vê resistência, ele vai consumindo por algum tempo, colocando situações difíceis, para que a criatura se humilhe por amor. E depois que a criatura não resiste mais. A pessoa se entrega, aceita Cristo. E agora o Senhor Deus, que é fogo consumidor por justiça, já fez a justiça, já salvou aquela criatura. Agora o fogo consumidor consome por amor, consome ainda mais o que falta de pecado, de vaidade, de coisa ruim que estava dentro de ti, porque Adão e Eva comeram daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, e nós somos descendentes. Agora, o fogo consumidor, na reta final, vai consumindo tudo. E quanto mais nós nos entregamos neste amor abrasador, mais essas brasas vivas estão sobre a nossa consciência. Menos a nossa consciência vai se deixar levar pelo pecado, como eu. Aconteceu comigo várias vezes, eu acredito que acontece com muitos irmãos. Não sei se com todos, mas sei que com alguns mais, com outros menos. Alguns aceitam o Senhor desde pequeno, ensina a criança no caminho que deve andar e ela não desviará. Assim diz a palavra. Eu fui receber a palavra porque os amados estavam no mundo até o dia em que desceu um anjo. Mas se no lar eu tivesse sido ensinado desde pequeno, e eu ainda fui muito bem tratado, porque apesar dos meus pais não serem cristãos, eles proveram tudo para mim, colégio francês, colégios caros, e até, não sei por que cargas d'água, se eles não eram cristãos, até me levavam para cursos bíblicos em congregações lá no Rio de Janeiro, me levavam para associação. Chamava Associação Cristã de Moços, ACM, lá no Rio de Janeiro, onde tinha piscina. E eu queria tudo, queria piscina, queria esportes, menos Cristo. Por alguma força, os meus pais faziam isso. Mas eu não tinha uma Bíblia em casa, eu não tinha Cristo na minha vida. Só que o dia em que eu aceitei o Senhor, o fogo consumidor de justiça começou a me fazer sofrer, começou a me fazer também pecar, a girar, a cair, a não entender, a errar. Mas eu não desisti, eu fui buscando a face do Senhor na minha alma, na minha mente, dia e noite. E o Espírito Santo está vendo isso, irmãos. E chega num momento em que sim, não adianta eu falar isso. Ah, quer dizer que o papai agora não vai mais fazer nada. Eu não sei, irmãos. Vai, o Senhor vai fazer o que tem que ser feito. Glórias a Deus, Ele é perfeito. Mas a verdade é essa, que quando a gente resiste, o fogo consumidor vem por justiça, vem queimando. Ah, resiste, vai, continua resistindo, vai para o lago de fogo, criatura. É assim. Mas se em algum ponto diz, chega, não dá mais, eu estou vendo, esse Deus é verdadeiro, me mostrou tantas coisas, aceito o Filho de Deus. Agora, se vai ser como Jó, se não vai ser, vai ser por justiça também, que é para queimar o teu pecado, queimar a maldade que estava dentro de ti. Vai ser por justiça, mas vai ser por amor também. Agora que tu aceitou, que tu aceitaste, vai ser por amor também. É brasas de amor. Essa é a expressão, são brasas de amor. Então, amados, o entendimento da palavra sempre é esse: cumprimento pela graça, não pela lei. Ah, eu vou jogar brasa na cabeça do outro. Pronto. Até o jeito de falar já parece que vou jogar fogo, né? Aí pela lei já entende muito mais, né? Mas não é totalmente o que o Senhor Deus quer. Ah, não, tem que amar, não, ajuda ele, não rouba, não, vou devolver, né, 10 centavos. Mas não traz salvação. E pela graça é uma entrega total, tu já estás abrasado, abrasada, consumido, consumida pelo amor de Cristo, que tu não te importa, não tem medo mais, tu vai sabendo que é verdade, porque a salvação vem daquele que é o Salvador. Se tu creres que Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne para te salvar, ressuscitou e voltará, tu estás salvo, está salva. Mas não pode ser da boca para fora. Se tu crês nisso, então o teu medo tem que diminuir. Se não diminuir, pelo menos diminuir, é um sinal que tu não estás crendo naquele que é o Todo-Poderoso. Veja, veja aqueles que se prostram para Maria. Como é que vai dizer que Deus, o Senhor, é 100%, é o Todo-Poderoso, se vai buscar um tantão em Maria? Não é nem um tantinho, não é nem um pouquinho. Estão entendendo como é que funciona? Assim para nós também. Em todas as questões, se Ele é o Absoluto, o Todo-Poderoso, se a tua vida está nas mãos dele, como é que tu ainda perde a tua fé tendo medo? E é até permitido até um certo ponto, mas cuidado. Cuidado, que pelo entendimento a gente vê se a gente sabe que ele é o absoluto. É o nosso Pai. É zeloso, como aquele anjo que me encurralou numa rua. É zeloso, é o Todo-Poderoso. Então, como que a gente desconfia ou duvida disso? O medo é um sinal de desconfiança, de dúvida. Estão entendendo, irmãos? Não é ministério da prosperidade, é confiar e vai ser do jeito que tem que ser, vai indo até morrer e ressuscitar com Cristo. O mesmo que ressuscitou a Cristo, diz a palavra, vai te ressuscitar também, é o Pai. É simples assim. Amados irmãos em Cristo Jesus, então, para que abrasemos, ainda que intencionalmente, ou ainda que de forma ocasional, ainda que a gente nem saiba, que brasas de fogo, fogo abrasador do amor saiam de nós. Para isso, busquemos o amor do Senhor Deus. Pesquisem na Bíblia também com a palavra amor. Muitos versículos nós vamos encontrar, eu vou citar apenas algum deles. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Oséias 2, versículo 19. E desposar-te-ei comigo para sempre. Sim, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em amorável benignidade e em misericórdias. Aqui tem que entender, Oséias, mas o Senhor Deus quer como que nos desposar, ou seja, nos unir todos nós juntos, sendo um com o Senhor Deus. Cânticos 7, versículo 10. Eu sou do meu amado e o seu amor é por mim. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve sofrimento, castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. João 15, versículo 9. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Filipenses 1, versículo 29. Pois vos foi concedido por amor de Cristo não somente crer nele, mas também o padecer por ele. Jeremias 31, versículo 3. De longe o Senhor me apareceu, dizendo: Pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Colossenses 2, versículo 2. Para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor, e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Colossenses 3, versículo 14. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Amados irmãos, por muitos anos eu fui ignorante, por muitos anos muitas pessoas são ignorantes, uns mais, uns menos. Glórias ao Senhor Deus, que aquele que tem que ser salvo vai ser salvo. É a palavra, as coisas são feitas assim, o nosso Deus fez as coisas perfeitas porque Ele nos quer eternamente como filhos. Nós já sabemos que é assim, só não vê quem não quer. João 19, versículos 28 ao 30. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Puseram, pois, numa cana de sopo, uma esponja ensopada de vinagre e lhá chegaram à boca. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amados irmãos, imenso amor do nosso Salvador, que em suas últimas forças ainda para consumar toda a injúria, toda a desfeita, toda a vergonha. Por humildade, o Senhor cumpriu tudo isso, aceitou tudo isso até o último momento, e por seu poder divino ainda consegue dizer e selar com as palavras: está consumado. Duas palavrinhas aparentemente tão pequenas, que são literalmente o Big Bang do cristão. Dali, dessas duas palavrinhas, explodiu a existência eterna de nós que somos cristãos. Porque quando Cristo disse: está consumado, irmãos, está feito, nós vamos para a glória com Cristo Jesus. Amados irmãos, que este amor abrase cada vez mais os nossos corações. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.